Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. E hoje sim, a tropa de elite do LogadoCast está reunida. Eu sou o Edu Sasser e junto comigo aqui eu tenho o Léo. Fala galera, aí, tudo bom? Como é que tá? Vamos gravar mais uma vez aí. Desculpa a minha voz, é que eu tô chorando de rir aqui com umas fotos que eu tô vendo no Facebook, mas vamos lá. Não acredito. E a Aline Carvalho também tá aqui. Olá, estamos aí de volta. Comentar algumas notícias bombásticas, finales e vamos lá. É um prazer estar aqui novamente. E Zé Guilherme também tá por aqui. Eu ia cantar a música de Tropa de Elite, né? Mas assim, eu não me arriscar não, né? Logado o quê? Outra hora vocês vão me ouvir cantar. Aí eu tô feliz em estar de volta. Ai, ai, que maravilha! O time de elite do LogadoCast está reunido para poder comentar algumas notícias aí dessa semana, das que passaram. E vamos fazer aquele resumão das finais que a gente assistiu. Vamos xingar uma certa senhora, né? Muito bacana, uma showrunner muito famosa, muito conhecida. Todos ama, né? Todos odeia, né? Só que antes de começar essa edição do LogadoCast, a gente vai subir o som com a querida musa, diva, Mariah Carey. Daqui a pouco a gente volta. E ao som de Obsessed, estamos de volta. E já que tocamos Mariah para começar, que tal a gente falar que Mariah e Nick Monange não estarão na nova temporada de American Idol, né? Depois de muitas discussões durante a temporada, a 12ª, que foi uma temporada horrorosa, diga-se de passagem, do American Idol, a querida Mariah anunciou que no seu Twitter, né, que não vai participar da próxima temporada, porque tá envolvida com seu CD, que tá fazendo muito sucesso, é número 1. Um para não, aqui. É incrível, que a desculpa é sempre bem, a mesma, né? Se a desculpa é essa, só se for pra ela tentar alavancar o CD dela, porque não vem nada aquilo ali. Que absurdo, você tá falando que Mariah é igual Cristina Aguilera, que saiu do The Voice pra fazer turnê do seu CD que tava bombando, só que não. É, e desse jeitinho. Todo mundo sai pra fazer sucesso na turnê, gente. Todo mundo tem turnê. Acredito. Pode ter que desculpa sempre a mesma. Uma coisa é você ser Britney Spears e sair sabendo que sair e vai fazer sucesso lançando uma música dos Smurfs. Outra coisa é você ser Mariah Carey ou Christina Aguilera. Olha só que absurdo. Britney foi esperta, evitou o flop antes, né, gente? Porque ela ia ser demitida, coitada. É verdade. Aí já saiu pela tangente. Sim, sim. E aí Mariah publicou no seu Twitter, né, que com, olha só, abre aspas, com o sucesso global de Beautiful, número 1 em mais de 30 países, Mariah confirma sua turnê mundial e diz adeus ao Idol. E aí, Nick Monange, que é uma kenga, o que ela fez? 2 minutos depois da Mariah publicar no Twitter, ela publicou também que tava saindo do Idol também, né? Que agradeceu, que foi uma experiência que mudou a vida dela, mas é hora dela manter o foco na música. Então, não vamos ter barracos fake na próxima temporada de American Idol. E o mais triste, não vamos ter Mariah jogando glitter nas pessoas com aquelas varinha de condão de plástico de 1,99. Ela não fazia isso. Ela fez. Ela jogou glitter na cara da vencedora do American Idol, a Candice Glover. Ela jogou glitter na cara dessa mulher num dos episódios. E no outro ela tava com uma dessas varinhas de criança que fica piscando. Falo mesmo. Mariah. O pior é que ela tá querendo divulgar um filme que ela fez na década de 90 pra ver se vai... parece viral, usando o Glitter, que o nome do filme, se eu não me engano, é Glitter. Sim, que é muito ruim esse filme, diga-se de passagem. Pra ver que alavanca, pelo menos isso. Coitado, meu Deus. Ah, não, esse filme é muito ruim. Vocês já assistiram esse filme da Mariah, o Glitter? Não, só via nas locadoras a capa do videocassete. É ruim, hein, Gui? Eu digo que é ruim. É muito ruim, muito ruim. É, o Léo não tá nem aí pra Mariah e pra Monange, né? Um abraço pra elas, né, que foram embora. Rapaz, é Nick Mijada. Nick Mijada é bom, acho válido também, Nick Mijada. Eu não vejo não, American Idol. É, não, eu tava aqui no mundo porque eu tava rindo demais com uma situação aqui que eu vi, mas sim, já voltei, já é o normal. Não, eu não assisto não, então pra mim é diferente. Mas ninguém assiste American Idol, ops. Olha aí que eu assisto ainda, hein? Olha. Aliás, já que tá falando de American Idol, né? A gente não comentou. Mas o que vocês acharam das maravilhosas contratações pra The X Factor, que foi Kellyzinha Rowland e Paulina Ninguém Conhece Rubio, né? E aí, o que vocês acharam dessa maravilha? Kelly Rowland, ex-Destiny Child, e Paulina Rubio. É, essa mesmo. Quem? Quem? Quem? A Kelly é bem lá no Britânico, não é não? É, eu ouvi dizer, mas a Paulina Rubio, cara, ninguém conhece essa mulher, ninguém. Se é pra trazer uma latina de sucesso, porque eles querem copiar o The Voice que trouxe a Shakira, traz a Thalia, que eu acho que ia ser mega válido se fosse a Thalia lá fazendo, julgando o pessoal, né? Rapaz, Thalia tem seguidores, eu gosto da Thalia. É, mas o negócio aqui acontece o quê? Thalia é só casada só com o dono da Sony, né? O vestido dela custou $1 milhão. Então, pra que ficar fazendo jurado do X Factor, né? Assim, quem agradeceu foi Simon, né? Que pagou 15 milhões pra Britney na última temporada e agora tá pagando 1 milhão pra Kelly e 1,5 milhão pra Paulina Ninguém Conhece, né? Ele saiu no lucro, né, gente? Total. Na verdade, eu nem reclamo, nem me importei com essas contratações. O que eu me importei mesmo foi com o retorno de Demi. Porque pra mim era ela que tinha que voltar. E uma das coisas que eu mais gostei na outra edição do X Factor foi ela. Sim, foi bem boa. E assim, pode falar, Iloca. Não, eu até acredito que pode vingar essa bancada, sei lá, vai que... Ninguém conhece essa Paulina. Vai que vai, né? Vai que vai, né? É. Eu acho o Simon muito esperto. Eu não acho que ele ia dar um tiro no escuro assim, não. Sim. Simon tava mega saudosista esse dia no Twitter lá, falando que a melhor época dele de bancada foi quando tava com o Randy Jackson e com Paula Abdul. Assim, eu queria muito, sério, ver de novo essa trupe reunida. E quem sabe na temporada que vem, se não cancelarem o X Factor, a gente pode ter Simon, Paula, Randy e Demi, né? E é válido dizer que Jennifer Hudson vai estar na bancada do Idol em 2014, né? Ela já fechou. Vai mudar tudo no Idol, né? Porque vai. O Randy saiu. Só por enquanto o Kit Urban, que não... Não, mas eu acho que ele... Só que tá subentendido, né? Saiu, o presidente de programação da Fox, o Kevin Riley... Ele demitiu o diretor de programas alternativos, né? Que é o responsável pelos reality shows. Ele demitiu esse cidadão da Fox. E a ideia dele é trazer um idol totalmente diferente para a nova temporada, inclusive com uma bancada toda reformulada. Eles estavam tentando trazer ex-idols para a bancada. Eles fizeram essa proposta para Jennifer Hudson, para Kelly Clarkson, para o Adam Lambert e para o Clay Aiken. A Kelly Clarkson descartou. Diz que não tá interessada, obrigado, né? Até porque ela tá aparecendo bastante no The Voice. Então ela não tá interessada em participar, mas a Jennifer Hudson já estaria confirmada. E assim, eu ficaria muito feliz de ver a bancada de Jennifer Hudson e Adam Lambert, né? E se tivesse a Kelly ia ser muito legal, mas não tendo Kelly, eu voto por Carrie Underwood, pra ser jurada do Idol, acho que vai bombar isso. Vai ser muito bom. Eu acho que ia ser muito bacana se trouxessem. Assim, é bom, o Idol precisa de uma repaginada. Eu acho um ótimo programa, mas ele veio caindo na mesmice há um tempo, assim. Eu assisti a 11ª, eu acho que pra mim foi um sacrifício, porque é aquela coisa, é mais do mesmo. Eu acho que precisa, assim, de uma repaginada. Justamente. Eu voto em terminarmos esse assunto chato de reality show musical. Ai, que chato. Sai. Ai, chato. Então tá, vamos lá. Eu quero falar, ué. Você quer falar? Você quer falar? Então vamos lá. Duas noticiazinhas de renovação, coisa rápida, coisa bacana, coisa legal. Finalmente a NBC acertou e renovou Hannibal pra segunda temporada, 13 episódios. Brian Fuller não flopou tão rápido dessa vez, né? Que o Brian Fuller, ele tem esse histórico, né? Dead Like Me foi cancelada, Pushing Daisies foi cancelada. Foi foda e sem ser reconhecido, infelizmente. Ai, é verdade. E fez um maravilhoso piloto de Os Monstros, né? Que ninguém assistiu. Nessa beleza. É terrível. Se eu assisti uma resenha... É bem ruim. É bem ruim mesmo. Muito ruim. É verdade. E a outra renovação foi a querida ABC Family renovando Melissa e Joey pra 4ª temporada. Eu sei que ninguém aqui assiste essa série, só eu. Acho ótima. Né? A premiere foi muito boa, voltou muito maravilhosa. E eles disseram que vai ser a primeira série da ABC Family a atingir a marca de 100 episódios. O que eu fiz as contas e eu acredito que não vai dar, eles estão equivocados. Porque a série teve 30 episódios na primeira temporada, 15 na segunda, porque a Melissa ficou grávida. Teoricamente, vai ter só 22 agora na terceira, e mesmo com uma quarta, seriam 22 e não chegaria a 100 episódios, né? Então, eu acho que a ABC Family teve equivocada, e a primeira série que vai atingir 100 episódios vai a maravilhosa Pretty Little Liars, né? Que vai chegar a 100 episódios. Mas e aí, senhores? Hannibal... NBC acertou finalmente, Greenblatt não é um imbecil completo. Ah, eu acho que acertou, eu tô gostando da série. Finalmente aprendi a falar o nome do Hannibal na vida real, Mads Mikkelsen. E a série é ousada, cara. Eu acho que ela é ousada porque quando trata, né, dos corpos lá dos mortos, não tem aquela coisa de aparecer rápido e cortar ou não aparecer, não, eles mostram bem detalhadamente, os últimos episódios são coisas assombrosas e assim, foi, acertou em cheio, valeu a pena e tá valendo a pena assistir Hannibal, gostei da renovação. E aí, Gui? Eu também, né, fiquei muito feliz, pra mim a melhor estreia do ano, junto com My Mad Fat Diary, minha favorita foi Hannibal. E eu não dava nada pela série. Na verdade, acho que Hannibal e a Bates Motel, que terminou agora também, superaram o que muita gente esperou que ia ser a melhor coisa do ano, que foi The Following, né? Duas séries que eram para ser prequels, foi, na verdade, um sucesso estrondoso. E assim, eu gostei muito dessa renovação. Acho que a gente tem muita coisa pela frente, o Hannibal já prometeu... O Brian Fuller já prometeu o David Bowie, se Deus quiser, na segunda temporada, como tio do Hannibal. E assim, eu quero muito ver a Clarice Starling, do Silêncio dos Inocentes, e eu desejo uma longa vida para a série, porque até agora nada me irritou nela. Pra Linoca, não tem nem Hannibal, nem Melissa Joy, né, Linoca? Não, eu não assisto nenhuma das duas. Mas assim, que bom que a NBC renovou alguma coisa, né? Porque... Alguma coisa do futuro, né? É. Assim, desculpe, é Edu que assiste... Revolution, mas tudo bem. Ah, significa que teremos mais 3 episódios de Hannibal alimentando toda a equipe lá do FBI com seus quitutes humanos, né? Que ninguém sabe o que é e todo mundo acha gostoso demais. Foi legal, gostei também, cara. Ah, é. Foi bom. Então, ainda há esperança para Bob Greenblatt, né, o presidente de programação da NBC. Enquanto a gente grava, o SBT tá passando um filme maravilhoso das Gêmeas Olsen, de 99, né? Por que não passar filmes atuais, né, SBT? Parabéns. Parabéns, tio. Operação Cupido? Não, não é Operação Cupido, é Ataque ou Defesa. Com as maravilhosas. Isso, é que elas são jogadoras de futebol. Falo mesmo. Ah, eu sei qual é, já vi. Excelente, né? Excelente. E então. Já que depois a gente vai falar de muitas chegadas e partidas em diversas séries, vou sambar na cara de vocês e a gente vai subir o som com Maria Rita, chegadas e partidas. Daqui a pouco a gente volta. Mãe. notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega. Tá aí então, e agora eu vou falar de chegadas e partidas então, tem gente chegando, gente saindo, né, Dan Harmon voltou pra Community, né, Chevy Chase saiu, e o Dan Harmon voltou como showrunner da série agora na quinta temporada, os fãs estão empolvorosos achando que finalmente a série vai se reencontrar, né, novamente. Eu acho que tudo foi friamente calculado. Será? Eu acho. Assim, se foi na verdade um tirozão no escuro, viu? Por causa que a quarta temporada de Community é terrível. Não, eu acho que das piores coisas que eu já vi na televisão. Defenda quem defender. Se você defender, eu acho que você vai ser como eu, só pela simpatia dos personagens, por você gostar muito deles. Mas que nada dali você consegue tirar o quê? 60% pelo menos de coisa boa de algum episódio você não tira. Tem ver alguns que eu me agradei mais, mas só pelos personagens, porque o roteiro foi terrível do início ao fim. Nossa. Eu não vejo Community, mas eu ouvi muitas coisas negativas a respeito dessa quarta temporada de Community. Muita coisa mesmo. Menos um zoom sobre o Dan Harmon, ele pode até ter controlado a cúpula criativa de Community, mas o que me interessa mesmo é a volta do Chris McKenna, que não foi ainda acreditado, porque ele também saiu junto com o Dan Harmon. Ele foi o responsável pelos roteiros da maioria dos episódios geniais de Community. Ele voltando, minha fé vai estar totalmente estabelecida que essa provável última temporada seja realmente genial e dê um fim merecido à Community. Mas aí aquela coisa que quando o Dan Harmon saiu foi, oh meu Deus, o cara saiu, não sei o que, e com a saída dele a série foi pro buraco. É verdade. Então assim, se ele voltar e com o Community voltar a ser o que era, a gente ia ser como um Deus. Se não é que já é, né? Porque pela internet tá todo mundo louco que o homem vai voltar, enfim. Se Community voltasse, é o que era, pronto. Deus no céu e Dan Harmon na terra. Por quê? Né, justamente. E o Gui ficou triste com a notícia de que o Matt Smith não vai continuar em Doctor Who, né, Gui? Assim, ele é o cara, né? O povo gosta muito do Tennant e tudo mais, mas o Matt Smith, pra mim, ele é atualmente a cara-chave de Doctor Who. Quem vê Doctor Who na TV Cultura sabe disso, que Matt Smith é... tem apelo com as crianças, tem apelo com as ruvinhas femininas, e assim, ele, na verdade, pra mim, eu tô assim, eu gosto muito do Eccleston, ainda não acompanhei muita coisa do Matt Smith, mas o que eu vi, eu gostei muito, e gosto do Tennant moderadamente, porque eu achei ele um pouco feio, eu acho ele feio. Ele é horroroso! Ele tem cara de ser ceboso. E assim, eu espero que um Doctor que venha seja alguém que compense o trabalho que o Matt Smith fez ao longo desses 3 anos. Mas no episódio final da temporada, tal, do The Name of Doctor, rolou uma mutação, não rolou? Mudou a forma do Doutor? Foi o que eu ouvi. Não, eu não assisti. Eu vejo algumas coisas. Via no TV Cultura quando eu tava em casa, porque na TV Cultura já passou a temporada atual. Foi o que eu ouvi, foi que ele transfigurou para um outro personagem, para outro ator, né? E inclusive até as pessoas estavam achando que seria alguma coisa com o arco relacionado aos 50 anos e depois... Vai ser isso mesmo, mas porque a gente tem as regenerações, né? De tempo em tempo, o Doctor, quando passa por um baque muito forte, ele passa pela regeneração. E o suspense agora, a gente já mudou o Companion, que foi a Clara, e que agora mudou mudou para Clara, e agora a gente tem o Matt Smith saindo, né? Quero ver quem é que vai ser capaz de substituir ele. É verdade, é verdade. E também quem tá picando a mula, né, é a maravilhosa, todos ama, todos vai sentir muita falta, né, Ashley Madec, né, a Ashleyzinha, né, Ashley Davenport de Revenge, né, foi confirmado que ela não vai estar na terceira temporada de Revenge, apenas na Premiere, e assim, eu vou chutar que ela vai morrer. Bem, gente, ela já disse no Twitter que quer morrer, né? E foi bem sucinta dizendo que quer morrer, vestida de Prada, de não sei o quê. Deu até o figurino que ela deu pra morrer. Foi ridículo, eu achei o Twitter dela. Mas, assim, personagem podre, desnecessário, que já devia ter ido dessa pra melhor. O que essa mulher fez na segunda temporada da série? Absolutamente nada. Nada. Sabe? Não faz sentido e já vai tarde. Já vai tarde. Ela nunca combinou com a série, pelo amor de Deus. Ela vestia aquelas roupas que ela achava que tava em Gossip Girl, né? Verdade. Não tinha nada a ver. Ah, porque eu sou a secretária dos Grayson. Na onde, minha filha? Aonde que eu sou secretária? Não, tudo muito estranho. Ai, é verdade, é verdade. E mais uma noticiazinha aqui é que a CBS, né? E não digo nem CBS, mas vou falar Chuck Lorre. Por que Chuck Lorre? Por quê? Chuck Lorre teve a brilhante ideia de inserir a filha de Charlie Harper na próxima temporada aqui. De... Já ia falar The Big Bang Theory, mas de Two Men, né? De Men, né? Ele teve essa brilhante ideia, não foi contratada atriz ainda, mas sabe-se que ela vai vir procurando seu papai, né? Que era interpretado por Charlie Sheen, e vai acabar ficando pra morar com o Ashton Kutcher lá e o menino John Cryer, né? Na verdade, tudo isso é um grande tapa-buraco, porque o Angus T. Jones fez aquela declaração maravilhosa de que a série era um lixo, que ele se sentia enojado, tererel. E assim, ele foi, né, levado até o final da temporada, e agora, né, mandaram ele caçar o rumo dele. Ele morreu como pai no final da temporada? Quem, o... Ele morreu? Não, assim, que ele não saiu também da série. O Angus? Sim, o Jake? Sim. Não, ele foi pro exército. Ele foi pro exército servir no Japão, se eu não me engano. Olha, já tem tanto tempo que eu vi. Mas ele saiu do país com um exército. Aí teve a despedida dele, o último episódio da temporada. Cara, isso aí eu suspirei por quê? Durante a temporada passada e essa temporada tiveram... Essa nem tanta, mas acho que a primeira do Ashton Kutcher, depois de Charlie Sheen, né, teve mais menção ao próprio Charlie Sheen, com aquela Cat Bates, né, fazendo a reencarnação feminina dele, e alguns personagens voltando para falar. Parece que eles querem, de qualquer jeito, sempre trazer a presença, entre aspas, do Charlie Sheen para conseguir alguma coisa, entendeu? E sem necessidade, porque agora a série conseguiu se consolidar com o John Cryer e com o Ashton Kutcher. Agora já tá... Eu gostei muito dessa temporada. Já consolidou, ficou legal, já não tá mais aquela coisa forçada. O Alden não tá mais tão de fora do mundo de Two and a Half Men como tava na primeira temporada pós-Charlie Sheen. Então eu acho que não tinha necessidade disso, entendeu? Mas vamos ver, pode ser que seja uma jogada... Legal, mas mostra que o Chuck Lorre, sei lá, cara, não consegue esquecer o personagem do Charlie Harper, né? Não. Eu acho que o Two and a Half Men, ele acabou encontrando um equilíbrio entre os personagens. Sim, sim. Porque quando o Ashton entrou, era tudo muito estranho, porque querendo ou não, né, mataram o Charlie e tudo mais. Mataram o cara da série, né? É o cara da série, mas, assim, ficou estranho, mas a gente ia levando e tal. A primeira temporada depois do Charlie não foi boa. Não foi. Aí eles acharam aquele personagem, era legal de assistir. E assim, eu acho arriscado colocar um personagem desse, né? Mas assim, fica defasado, porque mesmo que o Angus não vá aparecer tanto, é um personagem da série, que vem desde o começo, então eles vão ter que suprir, né? Eu sim, mas... arriscado trazer uma filha do Charlie. Mas vamos ver o que é que vai dar, né? Mas nessa temporada o Angus já praticamente não aparecia. As participações dele se resumiam a Skype com o Alan ou com o Walden. E assim, eu também concordo. Eu achei que a primeira temporada do pós-Charleston foi horrível. Mas agora realmente a série encontrou equilíbrio. Por isso que eu falo, eu acho que não tem essa necessidade. Mas pode ser, sei lá, a gente não entende cabeça de... Eu acho caras. Muito arriscado. Não sendo a Miley Cyrus, tá, pra mim tá ótimo. Pode colocar qualquer pessoa. Não, não tem como ser ela. Eu acho, né? Não sei que eles façam uma reviravolta. É estranha. Aí, assim, vamos ver o que vai dar. Mas a série melhorou. Essa temporada foi bem legal. Eu posso dizer que foi das comédias que eu assisto, foi a que me fez rir mesmo. Com alguns episódios, nossa, tava bem boa. O John Cryer, então... vamos ver o que ele tá pensando. Parece que o Chuck Lorre não... O Charlie Sheen, você vê que seguiu em frente. Anger Management, você quase... Eu assisto, e você quase não vê menção dele a coisa de Two and a Half Men, brincadeirinha, sabe? Essas piadinhas. Só no primeiro episódio que teve, né? Logo quando começa. E também teve um episódio que ele usa uma blusa igual do Charlie Harper. Mas você não vê isso, e o Chuck Lorre parece que não consegue esquecer Charlie Sheen, entendeu? Aí fica estranho. Eu até vi uma entrevista do Charlie Sheen no Conan O'Brien, né? Isso. Porque ele foi divulgar o filme Todo Mundo em Pânico 5. E ele até fez uma brincadeira lá, dizendo que já tinha perdoado o Chuck Lorre, que eram amicíssimos de novo e tal, mas depois ele, não, é mentira, mentira, mas eu segui em frente. Então tu vê que o cara seguiu mesmo, ele só brincou porque o Conan chegou e falou isso, jogou essa piadinha. E o Chuck Lorre não, parece que tá sempre correndo atrás, estranho. Vamos ver o que ele vai fazer com essa filha do Charlie Sheen, Charlie Harper. Ai, ai, oremos. E como eu senti um certo preconceito da Aline com Miley Cyrus, antes da gente ir para as maravilhosas indicações do Teen Choice Awards, nós vamos subir o som, vamos de Party in the USA e daqui a pouco a gente volta. Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hand. Club in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls on around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is the letters. I guess I never got the memo. Tá aí, em homenagem à Aline, Party in the USA. Esse aqui é debutar a Decline, né? Se a gente tá se comentando de monstro. Ai, ai, tá? Party in the USA em homenagem à Aline Carvalho. E agora sim, agora nós vamos falar de coisa boa, que não é Yogurteira Top Term, nem Tech Pix, mas são os crocantésimos indicados ao Teen Choice Awards, que eu acho que é um dos melhores prêmios que os americanos dão. Que, gente, só tem coisa maravilhosa nessas indicações. A gente só vai comentar as categorias de cinema e TV, porque é o que nos interessa. Né? O prêmio vai ser no dia 11 de agosto, tá um pouquinho longe, mas tá lá. Então vamos lá, então. Vamos começar por cinema, então. Vamos lá. Melhor filme de ação, indicados. G.I. Joe e Retaliação, já começa errado. Homem de Ferro 3, Skyfall, O Legado Borne, por quê, senhor? É. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Léo. Ah, cara, você pode repetir, por favor, porque eu perdi o post aqui. Acredito. G.I. Joe 2, Homem de Ferro 3, Operação Skyfall, Lesado Borne e Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge e morre. Tá, vamos lá. Eu vou votar pelo que eu vi. Eu não vi G.I. Joe ainda e nem Skyfall. Então eu vou votar em Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Linoca. Ah, eu não sei o que é que Skyfall tá fazendo aí. Isso não é premiação pra ele, coitado. Olha o preconceito. Eu tenho. Ai, não faltou ser pra coitado cantar, ganhar uma coisa dessa, não. Sei lá. Homem de Ferro 3. Gui! Bem, é Homem de Ferro 3, né? Vem coisa fraca, a gente bota uma coisa que é mais fraca ainda. Porque eu acho que é o popular que vale. Então, Homem de Ferro 3 que vai levar essa. Eu também acho, porque Downey Jr., né, gente? Com certeza vai ser ele que vai levar. Então, vamos lá. Então, vamos dar meu voto. Eu tava votando aqui pela minha... Como é que se diz? Pela minha vontade aqui. Então, vai ser Homem de Ferro 3 também. Então, tá certo, então. Então, vamos lá. Vou votar assim. Você quer ganhar, né? Você quer ganhar. Na verdade, todo mundo quer ganhar, né? Então, vamos lá. Melhor ator de ação. Batman. Tiririca Bond. Tony Stark. Ao Thor, respeito, menino. E The Rock. Ai, The Rock, Deus. É sacanagem, meu irmão. The Rock podia de um retaliação. The Rock não é mais, não. É Dwayne Johnson. Respeito. É, agora é Dwayne Johnson. Ah, é. Dwayne The Rock Johnson, né? Passado. Ah, é. Acho que ele tinha que ser indicado por Velozes e Furiosos 6. Eu acho que era fazer mais jus, entendeu? Mas assim, eu já vou votar logo, melhor ator de ação, vai dar Tony Stark, fato. Tony Stark, eu também fico com ele. Linoca. Eu acho que pode, vai dar ele, mas é um monte de menina louca que vota, né? Então tem o Chris Hemsworth, o menino. Esse filme é terrível, é o pior filme da história. Enfim, mas tem um monte de menininha votando, né, gente? Ele é tudo... Enfim. Olha então. Só, e você, Guia? Bem, eu vou votar no Robert Downey Jr. também. Ai, ai. Então vamos lá, melhor atriz de ação. Isso aí também eu acho que já é fato quem é que vai ganhar. Né? Jessica Biel, né? Vingador do Futuro, filme maravilhoso. Mulher Gato, de Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurge e morre. Adriana, Quase Fui, a Mulher Maravilha, Palek, G.I. Joe 2. Pepper Potts, Homem de Ferro 3. E Rachel Weisz por O Lesado Borne. Gente, Pepper Potts não, né? Por favor. Eu vou votar em Annie. Claro! Vou votar em Annie Hathaway, por favor. Annie Hathaway, e será que ela vai fazer campanha também pra ganhar o Teen Choice? Ela vai encarnar a Mulher Gata agora. É, gente, que pelo menos que valesse, né, pra encarnar a Mulher Gata, sair da Fantine. É, vale a pena. Ai, ai. E aí, Linoca? Pepper Potts, por favor. Pepper Potts? Claro. E Gui? Pepper Potts também. Então tá bom. Então tem dois Pepper Potts e duas Mulher Gato. Ai, ai. Então agora tem coisa muito boa, né? Que é melhor filme de ficção fantasia. Ai, ai. 16 Luas, né? Ou Crepúsculo 5. Homem de Ferro 3. Oblivion, aquele do Tom Cruise que pouca gente viu. Oz, Mágico e Poderoso. E, claro, Amanhecer, parte 2. Amanhecer parte 2 vai levar, desculpa. Eu, com certeza. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu também. Line! Não, gente, jura? Juro. Tá, tudo bem. Amanhecer parte 2. Ah, mas tem o James Franco lá no Oz, viu? Você tem que pensar na cabeça de um adolescente, gente. Ah, mas aí é na outra categoria, né? Não, é. Não, mas aí é Amanhecer parte 2. Com certeza. É, Amanhecer parte 2. Também? E agora... fala aqui. É, isso mesmo. Amanhecer parte 2 não tem nem pra onde. Não, e agora acontece uma coisa um tanto quanto interessante, né? Porque a gente vai falar do melhor ator em ficção fantasia, e a gente tem o Robert Downey Jr. de novo concorrendo por Homem de Ferro 3. Não faz sentido nenhum ali. Ele tá concorrendo a tudo. Tudo, esse homem branco. Então tá, Tony Stark por Homem de Ferro 3. Tom Cruise por Missão Impossível 5, no espaço agora. James Franco, Oz, Mágico e Poderoso. Vampiro Purpurina e Lobinho Assanhado, Lobinho Pedófilo, né? Todos por Crepúsculo parte 10, né? Vai dar o Vampiro Pisca-Pisca, desculpa, mas vai dar Vampiro Pisca-Pisca, até porque Tony Stark vai ganhar a categoria de ação. Léo? Eu acho que vai dar o Robertzinho também. E aí, Linoca? Vai dar o Vampiro Fado, né? Vampiro Fada. Ai, Gui. Vampiro Fada também. Vampiro Fada. Vampiro Sininho. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Melhor atriz de ficção e fantasia tem a Mila Kunis por Oz, Mágico e Poderoso. Pepper Potts. Tem a Bela do Espaço, né? Que é a hospedeira. Tem Menina Bela, né? Menina Bela Enjoada, de Amanhecer Parte 2. E Michelle Williams por Oz, Mágico e Poderoso. Se vai dar pisca-pisca, vai dar Bela sem sal também, fato. Também. E aí, Gui? Gente, se tiver uma categoria com Amanhecer, é Amanhecer. A gente nem precisa pensar mais. ai, Linoca. É triste, né? Mas vai dar Amanhecer de novo. Tá certo. Então, e agora, a única categoria que eu acho que é a categoria assim que você pode levar a sério, né? Que é a categoria drama, que tem a... Não, mas ninguém sabe que a vantagem de ser invisível vai ganhar, né? É isso que eu ia falar, então não tem como levar a sério. Não, mas eu vou levar a sério porque tem Argo, vencedor do Oscar aqui. Não, mas, cara, é adolescente que vota, cara. É verdade. Tem quem vai votar no Gatsby? Em Argo mesmo também. Quem é que vai votar em Argo? Vamos botar em As Vantagens de Ser Invisível, com certeza, pô. Ai. Tem, né? O Argo, como indicado. Tem Dormir no Cinema Miseravelmente. O Grande Gatsby. O Impossível e As Vantagens de Ser Invisível. Vai dar As Vantagens de Ser Invisível, fato. As Vantagens de Ser Invisível. Nossa, você tá lembrando do Miserável aqui? Foi Miserável, foi só falar. Falou de Miserável. Pô, é um sono. Pegou, falou, se tiver... tem Crepúsculo, a gente já sabe no que votar. Tem Os Miseráveis, a gente dorme. Ai, Linoca. Vai ser As Vantagens de Ser Invisível, embora eu acho que... quem poderia talvez ganhar fosse Os Miseráveis, porque a geral gostou, assim, da cidade. Todo mundo se emocionou no cinema e, que coisa linda. Enfim, Jesus. Mas vai ser As Vantagens de Ser Invisível, com certeza. Jesus amado. Ai, melhor ator de drama, Ben Affleck, por favor. Bradley Cooper, por As Palavras. Leonardo DiCaprio, por Grande Gatsby. Hugh Jackman, por Os Miseráveis. E Logan Lerman, por Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É As Vantagens de Ser Invisível. Nossa, aqui tá difícil, hein, gente? Mas vai dar o Logan Lerman. Logan Lerman. Vai dar o Logan Lerman. E aí, Léo? Vou votar no Leonardo DiCaprio. Tá. Vai! Eu gosto que ele vota mesmo sem saber se o filme é bom, se o Leonardo DiCaprio tá bem. Não, cara, não é por isso. Eu tô votando pensando nas adolescentes. Ah, tá. Você tá pensando na gostosura. Entendi. Claro, naqueles olhos lindos. Tá, mas eu pegaria o Logan Lerman porque ele é mais novinho. O Leonardo DiCaprio tá velho, passado já. Parou com essa conversa. Você não sabe brincar, né? Você já vai logo pra viadagem. Lógico, né? Ai, Gui. O Logan Lerman também. Pronto, não vou repetir. Vou até repetir mais uma vez. Teve As Vantagens de Ser Invisível, é o que vai ganhar também. Lá pra baixo, quando tiver comédia, teve A Escolha Perfeita, é o que vai ganhar também. A gente já sabe disso. Ai. Então vamos lá, então. Melhor atriz de drama. Halle Berry, cara. Halle Berry por Chamada de Emergência. Esse filme é horroroso. Eu fiz essa lista. Eu não sabia nem que esse filme existia. Esse filme é horroroso. É ela com a Abigail Breslin. É horroroso esse filme. É horroroso, horroroso. Tem a Anne Hathaway por Os Miseráveis. A Carrie Mulligan por Grande Gatsby. Emma Watson por As Vantagens de Ser Invisível. E Naomi sofreu o filme inteiro, Watts, por O Impossível. Emma, né? Emma vai levar, né? É Emma. Deixa eu te perguntar. Pergunte-me. O Teen Choice Awards do ano passado. Quem ganhou a melhor atriz de drama? Eu acho que foi Meryl, eu acho. Cara, eu lembro que a Emma Watson ganhou um prêmio recente agora aí. Qual foi? Ela ganhou, acho que foi o People's Choice. Foi uma homenagem. Ah, não, People's Choice. Foi o People's Choice, não. É, confundi. Foi a atriz da década, não foi assim. Quem? A Emma Watson? Não é a atriz da década, não. Não, foi uma homenagem. A Meryl ganhou um prêmio desses. Foi no People's Choice Awards, eles ganharam, acho que também, como a vantagem de ser invisível, acho que ganhou também. Que foi tipo uma homenagem, eu não lembro como é que tá o nome da categoria. Mas foi uma homenagem a ela no cinema, tipo, sei lá, enfim, eu não sei explicar muito bem, não, mas foi um prêmio homenagem que ela ganhou. Gente, não faz sentido nenhum. Guia! Esse aí era o quê? Do... É atriz de drama. Atriz de drama. Emma Watson? Emma Watson, né? Tudo tá certo. Então vamos lá. Melhor filme de comédia. Uma Ladra Sem Limites. People's, que é um filme horroroso do... Ai, do Tyler... nem sei o nome dele, que é horrível esse filme. A Escolha Perfeita. O Incrível Burt Wonderstone. E Meu Namorado é um Zumbax. Assim, eu fico em dúvida entre A Escolha Perfeita e Uma Ladra Sem Limites, porque tem a Melissa McCarthy no Uma Ladra Sem Limites. Né? Mas A Escolha Perfeita foi o boom na carreira da menina lá, da Gondria, Rebel Wilson. Da Rebel Wilson, e os adolescentes dos Estados Unidos é simplesmente alucinado pelo filme. Ai, ai, Rebelzinha que vem aí numa série maravilhosa da ABC. Vamos comentar os promos na próxima edição do Logado Cast. Se prepare, que vai ser sensacional. Ai, ai. Então, o Gui vai de Pitch Perfect. Lini de Pitch Perfect também, Lini? É, né? Léo? Também. Pitch Perfect. Então, temos um... Não, fiquei em dúvida, mas tá bom. Vou Pitch Perfect também, então. Melhor ator de comédia. Skyler Astin, por A Escolha Perfeita. Jason Bateman, por Uma Ladra Sem Limites. Steve Carell, por O Incrível Burt Wonderstone. Nicholas Hoult por Meu Namorado é um Zumbi. Craig Robinson por Peoples. Ou Peples, sei lá. É um nome esquisito de um filme que ninguém assiste. Né? Melhor ator de comédia, eu vou de Nicholas Hoult por Meu Namorado é um Zumbi. Léo. Também nele. Ele foi excelente. É? Minhoca. Gente, mas a gente tem que ver que aqui não é por excelência. Ah, é mesmo. Mas vai dar a Escolha Perfeita de novo. Não, mas o menino é horroroso, Lini. As meninas nem estavam pensando nisso. Tá, mas é a Escolha Perfeita. O povo não vê. Ah, eu vou votar no Steve Carell. Acredito. Ah, sei lá. O cara é popular lá fora. Vai mesmo. Já foi mais. Hoje em dia nem tanto. Ainda mais que esse filme esquisito dos mágicos. Sei lá. Então vamos pra atriz de comédia. Que começa a lista com quem? Anna Kendrick, por A Escolha Perfeita. Se fosse você, eu nem li, eu ia direto pro último nome. Ai, ai, Melissa McCarthy por Uma Ladra Sem Limites. A Kerry Washington, maravilhosa. Olivia Pope, né, de Scandal por Peoples também, ou Peples, ou sei lá que o nome é desse filme. Olivia Wilde, né, Olivia Todos Ama Wilde por O Incrível Burt Wonderstone. Nem sabendo mais o nome desse filme, né. E Rebel Wilson por A Escolha Perfeita, né. Olha... Aline, você tá falando de Rebel Wilson, mas eu amo Anna Kendrick. Eu preciso votar em Anna Kendrick, porque eu amo essa mulher. Eu amo Melissa McCarthy também. Mas como Melissa McCarthy é vencedora do Oscar, eu acho que vou ficar com Anna Kendrick mesmo, então. Kendrick é a principal da Escola? É a principal. Aquela menina sem sal. Ah, por favor, tá ótimo, Amor Sem Escalas, por favor. Ai, Amor Sem Escalas, ai meu Deus. Tá. Ah, por favor, tá ótima nesse filme maravilhoso do Robert Redford que a gente viu. O Léo dormiu, mentira, não, eu dormi. Guia. Bem, eu vou voltar na Rebel Wilson, né? Certeza. Você ficou com o Rebel também, Lini? Voto certo. Ela vai ganhar, né? Porque eu odeio A Escolha Perfeita. Que isso, Aline? Ela odeia. Eu odeio A Escolha Perfeita. Como assim? Eu odeio o Rebel Wilson. Eu odeio Anna Kendrick. Eu odeio esse filme. Como assim? Não. Peraí. Peraí. Tá tudo errado. Sério. Vocês que não... Não. Pelo amor de Deus. Como assim? Tá certo que Fat Amy é super over. Mas, gente, por que esse ódio por A Escolha Perfeita é tão legal? Porque eu não bosta, esse filme é uma bosta. Ah, gente, a Aline está de castigo. Aline, vá para o canto da sala, por favor, nesse momento. Eu não vou, não. Vá para o canto da sala, tá? Censura a partir de agora nesse programa, tá? Ai, ai. Meu Deus do céu, fiquei chocado agora. Léo, depois dessa revelação bombástica de que a Aline não gosta de Escolha Perfeita. Léo. Eu sou rebelde. Não, a Maria não tá concorrendo, não. Quem? Se Maria tá concorrendo, não. Eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Ah, puta que pariu. Que piada horrível. Putz, que piada horrível, cara. Que demora, hein? Jesus amado. Então, depois dessa piada horrorosa, vamos pro melhor filme de romance, então, que a gente tem só filmes maravilhosos, né? 16 Luas. Os Miseráveis. Romance. Esse romance... Ai, ai, Um Porto Seguro. Que tem um não, eu tô rindo, ai, com eu tô rindo com o último ali, O Meu Namorado é um Zumbi. Mas é romance. E Amanhecer Parte 2. Aham. Que é quem vai ganhar. Quem vai ganhar. Amanhecer Parte 2. Se eles fossem, se fosse uma premiação certa, eu acho que quem deveria ganhar era Meu Namorado é um Zumbi. Eu assisti ontem, o filme é muito bonitinho. E aí, Lene? Amanhecer Parte 2 vai ganhar, mas eu gostei muito de Um Porto Seguro. Apesar de ser bem clichê, mas ele sabe utilizar os clichês e no final das contas é um filme bonitinho. Muito bem. Léo? Amanhecer. 3 horas depois, com o som lá no raio que o parta, ele responde, mas tudo bem. Então vamos lá. Melhor ator. Não. Adeus. Melhor ator de romance. Josh Duhamel, por Um Porto Seguro. Alden, não vou falar esse nome, 16 Luas. Nicholas Hoult, por Meu Namorado é um Zumbi. Robert Pattinson, por Amanhecer Parte 2. E o Menino Feio, dos Miseráveis, né, que fica com a Amanda Seyfried. Eu vou de Vampiro Pisca-Pisca, né? Ou não, né? Não, mentira, vou de Josh Duhamel, porque Pisca-Pisca vai ganhar no Sci-Fi lá também. E aí, Linoca? Mas essa galera, quando volta de uma vez, assim, tipo, vai direto no que eles querem que ganhe. Elas não escolhem. Ah, eu vou votar nessa pra fulaninho e nessa pra fulaninho. Então eu acho que Robert Pattinson ganha de novo. Será? Mas eu acho. Mas eu gosto do Josh Duhamel. Jesus. E aí, Gui? Eu também votaria no Josh Duhamel. E aí, Léo? Vou votar no Robert Pattinson, Fada Sininho. Beleza. Então, pra terminar as categorias de cinema, a gente tem aqui melhor atriz em filme de romance. Jessica Biel, por Um Bom Partido. Alice, também não vou saber falar o nome dessa menina, 16 Luas. Julianne Hough, né, por Um Porto Seguro. Amanda Seyfried, por Os Miseráveis. E Kirsten Stewart, por Amanhecer Parte 2. Léo. Kristen Stewart. Ai, ai, Linoca. É ela, né? A menina sem face. Sem face, que horror. Sem emoções, né? É. Gui. É a menina sem face também. Que excelente, né? E só porque hoje eu resolvi pegar no pé de Eline Carvalho, né? Vocês perceberam que eu estou a fim de pegar no pé da Eline Carvalho. Não sei. E como ela é uma pessoa que tá com muito ódio no coração... Antes, eu sou uma pessoa sensata, é diferente. Antes da gente passar para as categorias de televisão, nós vamos ouvir o mashup final de A Escolha Perfeita. Daqui a pouco não! A gente volta. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're filled with love tonight. It ain't ever about the money. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. It ain't about the cha-ching, cha-ching. Not about the yeah, ba-bling, ba-bling. Want to make the world dance. Forget about the price tag. About me, I'll be alone. troubles and doubts, giving me everything inside and out. Don't you forget about me as you walk on by. Will you call my name? Estamos de volta! Meu Deus, o nome dela daqui. Foi tão desesperado, minha gente. Não, eu acho isso um desrespeito com a pessoa. Desrespeito sem tamanho. Olha essas músicas que esse homem tá colocando aqui hoje. Desrespeito, desrespeito você vai ver agora, porque começa as categorias de televisão e já começa realmente. Bem, que é um desrespeito essas categorias de televisão. Ai, ai. Tá preparada, Aline? Que só tem coisa boa. Ai, ai, vamos lá então. Melhor série de drama. Não, não é possível, cara. Não faz sentido. Os indicados são... Gossip Girl. Nashville. Ai, ai. Pirulito Liars. Revenge. E Trocadas no Nascimento, né? Ou Switch at Birth. Gente... Vai dar Gossip Girl, porque Gossip Girl ganha esse negócio todos os anos. E como foi a última temporada... Não é possível. É possível, Lini. Todo ano eles ganham. Todo ano, todo ano. E como foi a última... Ainda mais na última temporada. É, eles vão ganhar essa naba. Vão ganhar. Vai ser Gossip Girl. Ai, ai. E você, Lini? O que você acha? Ah, se você tá afirmando com tanta certeza... É, será que Pirulito lá eles não levam? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, né? Eu então acho tá, Gossip Girl. Ai, ai, Gui. Bem, vai Gossip Girl também. Depois de o mestre na série ter feito essa campanha agora, eu vou ter Gossip Girl. Ai, ai, Léo também vai de Gossip Girl, né, Léo? Mais uma vez, pra poder me dar trabalho isso na edição. Isso aí. Né? Repete de novo, pra poder cortar na edição. Não, cara, mas olha só, eu tô é falando... É só repetir que é isso aí. A gravação que tá atrasada aí. Repete, é isso aí. Que? Repete, é isso aí. É isso aí. Muito bem. Próxima categoria. Melhor ator de drama também. Ele tá muito ruim. Mas uma beleza também, né? A gente tem o Dan, de Gossip Girl. A gente tem o menino Daniel, de Revenge. A gente tem o irmão da Sharpay, em Trocadas no Nascimento. Tem Pedober, de Pirulito Liars. E esse menino aqui, o Nick Wechsler, de Revenge... Que esse menino é, Gui? Quem é esse menino em Revenge? Quem é esse menino? É o Jack. É o Jack? Jack. Jesus, minha gente, olha a credibilidade dessa premiação. Gente, numa como mesma é que pode? Eles colocam Jack e Daniel pra ser nem melhor. Nem pra colocar Aiden pra você. Nem Aiden, nem o menino, o bissexual. Como é o nome Nolan. Dele? O loiro? Nolan? Ai, pelo amor de Deus. Não, não faz sentido, gente. Assim. Mas, pra mim, ou vai levar ou Dan, de Gossip Girl, ou vai levar menino Ezra, de PLL. Vai ser um dos dois. Eu tô em cima do muro, então não vou votar. Eu vou deixar pra vocês decidirem. Lini? Não, não, vai votar sim. não vou votar não. Vota. Não quero votar não. Gossip Girl. Gossip Girl. Gossip Girl. Gui. Eu ia dar spoiler de Gossip Girl, mas... Eu vou votar em Gossip Girl também, né? Porque vocês sabem o motivo. Ah, é? Que Dan é Gossip Girl. E esse cara aí merecer esse prêmio, é. Ah, é? Depois dessa revelação bombástica, né? De que Dan é Gossip Girl? Por que não, né? Assistir isso. É, eu ia falar isso, mas eu coloquei na minha timeline do Facebook, desdenhando que o menino era Gossip Girl, me esculhambaram. Meu Deus, eu não vi a season finale. Ai, gente, por favor, mais. Né? Se vocês não assistiram a season finale que passou no dia 17 de dezembro, né? Get a life, né? Ai, ai. E você, Léo? Quem vai levar? Se morra. Jesus amado, agora ele entrou antes, vai né? Ser... Não, eu falei antes mesmo agora. Vai ser... Gossip Girl mesmo. Gossip Girl. Então vamos lá. Melhor atriz de drama também é a Farra do Boi. Essa melhor atriz de drama, né? Eles só comprovam de que eles não gostam de gente velha, né, nessas categorias. Porque a gente tem Spencer, de PLL, Serena, de Gossip Girl, uma das meninas que foi trocada em Trocadas no Nascimento, a gente tem Juliette, de Nashville, e temos menina Emiliana, de Revenge. Gente, Blake Lively vai levar linda esse prêmio. Linda, Blake Lively vai levar. Porque a sua atuação não é só digna de um Teen Choice Award. É digna de um Emmy. Entendeu? Então tô na torcida aí, né? Pra que o Emmy indique Blake Lively pro Emmy desse ano como melhor atriz de série dramática. Né? E aí eu deixo com você, Aline Carvalho. Quem vai levar o melhor prêmio de... Melhor prêmio. Prêmio de melhor atriz de drama. Merecidíssimo. Blake Lively... Enfim, vai ser ela, Gossip Girl de novo. Ai, ai, e você, Gui? Blake Lively, né? Sou team Gossip Girl nessa premiação. Ai, ai. E o Léo? Léo, será que tá torcendo pra quem, Léo? Eu vou votar na minha queridíssima Hayden Panettiere, porque eu gosto dela, eu sei que gosta porque vai ganhar, mas é ela que eu vou votar, Nashville e Juliette Barnes. Esse menino é do contra sempre. Eu não, eu vou votar nem Juju, não, né, gente? Vou votar na Juliette Barnes. Ai, né? Nem Reina tá aqui. Por que que Reina não tá, né? Ai, ai. Mas vamos lá, eu então. Eu amo a Juliette. Você ama a Juliette? Tá bom, então. Comprar uma pra você de plástico. É. Tá nas entrelinhas. Mas agora a gente tem que falar, né, dos indicados à melhor série de sci-fi. Os indicados são Frecha, A Bela e o Belo, Era Uma Vez, Sobrenatural e Diários de um Vampiro. Eu, claro, vou ficar com a minha queridinha, né, A Bela e o Belo, ou A Lana e o Belo. E aí eu pergunto pra Aline Carvalho, quem vai ganhar essa maravilha? É Beauty and the Beast, todos amam, todos vê. Com certeza ela vai levar. Ah, mas eu, sei lá, eu tenho medo desse pessoal que assiste Once Upon a Time, sabe? Eu tenho medo desse pessoal. Once Upon a Time não ganha. Não ganha não, Once Upon a Time mas não ganha não. Mas se bem que o problema do Once Upon a Time é que quem vê é cego. É, e tem não, DVD isso. Também, gente. É. Cara, quem vai ganhar isso vai ser Arrow. Steve quem vai ganhar vai ser agora. Arrow. Olha o que eu tô dizendo, por causa do Steve Amell. Não vai, não vai, não vai. Quem vai ganhar vai ser Beauty and the Beast. Vai, cara, ó, e Steve Amell tá em alta com as garotinhas lá fora, vai por mim, Arrow vai ganhar isso aí. Ai, ai, então vamos lá, melhor ator em sci-fi, e assim, esse melhor ator tem qualquer conotação, menos de boa atuação, vamos aos indicar. Jason Eccles por Supernatural, Stephen Amell por Flecha, Jared Padalecki por Supernatural, Ian Somerhalder e Paul Wesley por Diários de um Vampiro. Gente, tá eu sou incapaz de votar nessa categoria, porque não é possível. Não é possível. O cara é bom, isso, cara. É um concurso de beleza. Gente, o Jensen Ackles, pelo menos, tem expressão facial. Porque todos os outros não tem rapaz, expressão facial nenhuma. Essa categoria tá difícil, tá muito boa. Eu me ia votar nessa categoria. Eu não sei nem quem eu vou votar. Mentira, eu vou votar no Stephen Amell. É. Stephen Amell. Line. Então tá certo. E agora a categoria muito maravilhosa, né? Que é melhor atriz também em sci-fi. Ai, ai. Kate Cassidy de Flecha, que tá super sensual em Flecha. Nina Dobrada, Diários do Vampiro. Ai, ai. Snow, de Once Upon a Time. Cat Graham, por Diários de um Vampiro. E Lana Lenga, por Beauty and the Beast. Meu voto já vai tá aí. Vai ser ela. Já tá é aí, ela, Lana Lenga. Sei. Desculpa. Lana Lenga. Lana Lenga ganha essa daí mole. Ai, ai, e aí, Gui? Lana Lenga. E aí, Aline, pra sua felicidade? Lana Lenga, é claro. A Aline vai vibrar. A Aline deve estar com os bracinhos pro alto nesse momento, quando a gente fala da vitória de Lana Lenga. É. Então vamos lá, melhor série de ação. Ai, ai. As Mangueiras dos Bombeiros, né, Chicago Fire. Elementar, Meu Caro Watson. Havaí 5-0. NCIS Los Angeles e Nikita. Gente, tudo que tiver Chicago Fire leva. Digo logo. Sério? É muito mel nessa série. Por causa dos homens que a menina fica tudo doida. Olha, eu vou votar. Eu sambo na cara de todo mundo. Eu vou votar em NCIS Los Angeles. Cara, eu vou sambar também. Eu vou votar em Hawaii Five-O. Ai, ai, agora é a Aline Carvalho pra decidir. Chicago Fire, minha gente. Então tá bom. Qual Chicago Fire vai levar? Ai, ai, então vamos lá, né? Melhor ator de ação. Scott Kahn, por Hawaii Five-O. LL Cool J, NCIS Los Angeles. Johnny Lee Miller, por Elementary. Jesse Spencer, por Chicago Fire. E o que o Shane West está fazendo nessa lista por Nikita? Aquele homem horrendo e péssimo ator, diga-se de passagem. Bem, eu vou votar no Johnny Lee Miller porque eu gosto muito dele, mesmo não tendo assistido Elementary. Léo. É nele também que eu vou votar, o cara tá demais. Linoca. Jesse Spencer, Chicago Fire. Ai, gente, Dr. Chase. Ai, ai. Gui, Suspense pra Chicago Fire. Olha só, você sentiu, Léo, que rola sempre um protecionismo, Gui vota, Aline vota, Aline vota, vota. Né? Ué, é, tu acha que ele é doido de falar de ir contra? Não, não fala isso. É a loucura dessas meninas por esses bombeiros de Chicago Fire. Porque vocês vão ver, espere só. É, não, rapaz, é a autoridade dela falando mais alto. Ai, ai. Olha, eu não admito esse tipo de coisa aqui. Tô brincando. Tô trolando. Não curti. Então vamos lá. Melhor atriz em série de ação. Então dá licença, vou sair da gravação. Calma aí, ela não... Espera aí. Tchau. Olha tchau. Que absurdo, Brasil. Ai, ai. Vamos lá, então. Melhor atriz de ação, então. Eu gostei porque tem três orientais nessa lista de melhor atriz de ação, né? Pelo menos as três têm cara de oriental, né? A gente tem Lindsay Fonseca, né? Ou Alexandro Dinov, de Nikita. Lucy Liu, por Elementary. Gracie Park, por Hawaii Five-O. Maggie Q, a mulher de 20 quilos que levanta as coisas de 200, em Nikita. E a Monica Raymond, por Chicago Fire. Eu vou votar em Nikitinha. Desculpa. Beijo pra todo mundo. Vou dar em Nikita. E eu pergunto para Aline Carvalho em quem ela vai votar dessas mulheres muito gostosas, muito sensual. Ah, eu vou votar na Lucy Liu também, super gostosa. Gui. Eu voto na Lucy Liu também. Mas não é protecionismo, não. Porque eu gosto da Lucy Liu. Ah, tá. Léo. Eu vou votar na Lucy Liu. Com certeza. Ai, ai. Ai, ai. Quando o Nikitinha subir no palco, vocês vão ver. Nikita vai subir no palco. Vai subir. Então vamos lá então, melhor série de comédia, eu acho que a lista tá quase boa, se não fosse por duas que tem aqui, né? Melhor série de comédia de cada são The Big Bang Theory, Glee, Modern Family, New Girl e Suburga Boring, né? Eu vou votar em Glee porque Glee vai levar, e é fato, é Teen Choice, eles sempre ganham, assim como os indicados a ator de comédia e atriz de comédia também são sempre os mesmos que ganham, né? A gente já sabe. Mas eu vou deixar a Aline votar. Eu vou votar em The Big Bang. Não acredito. Eu vou. Jesus amado. Até fiquei sério agora aqui. Gui. Eu voto em Glee também. Léo. Eu voto em Glee. Ah, que pena. Pensei que todo mundo ia votar esse Burger Boring, só que não, né? Então vamos lá. Melhor ator de comédia. Chris Colfer já ganhou duas vezes, vai ganhar de novo. Jake Johnson, New Girl. Ashton Kutcher, pode ser que ganhe. Two and a Half Men. Jim Parsons não vai ganhar The Big Bang Theory e Eric Stone Street por Modern Family. Eu já dei meu voto, Chris Colfer na cabeça. Lini. Deixa eu ver. Ashton Kutcher. Gui. Chris Colfer de inglês. Léo. A Lini falou Ashton Kutcher, é Ashton Kutcher, meu filho. Olha só. Jesus amado. Então vamos lá. Ai, ai. Melhor atriz. Palhaço. Quem é o palhaço? Obrigado, eu. Ah, tá, pensei que fosse eu. Ah, tá. Melhor atriz de comédia, Kelly Coco, por The Big Bang Theory. Zoe Deschanel, New Girl. Mindy Kaling, por The Mindy Project. Lea Michele, Glee. E Bridget Mendler, por Good Luck Charlie, aquela série da Disney, é esse mesmo? Como assim, Brasil? Mas, né, vai dar leota, né? Vai dar leota, fácil. Até porque Lea Michele vai fazer Macumba Online pra todas as outras concorrentes, pra cá o pinto das concorrentes tudo, e ela vai ganhar. Ai, ai. Aline. Ai, pera, Zoe Deschanel. Tudo errada, cara, toda no fundo que ela tá hoje, como é que pode, né? Mas não é possível uma coisa dessa. Ai, ai. Gui. Lea Michele. Ah. Aline, Lea Michele vai fazer macumba pro seu pinto cair também, tá? Fala logo. Eu não tenho, meu filho, não vai ter problema. Ai, ai, então vamos lá. Melhor animação, a gente tem aqui Adventure Time, Bob's Burger, Family Guy, Gravity Falls e Simpsons. Eu não assisto nenhuma dessas, mas eu acho que o Simpsons vai ganhar só porque já dá tanto tempo por aí que não tem pra onde correr, né? Léo. Simpsons. Enquanto o Léo come. O que você tá degustando, Léo? Conte pros ouvintes o que você tá degustando. Minha mãe chegou de uma festa aqui agora, trouxe um monte de bolo e docinho. Não acredito. Manda um brigadeiro pra cá, Léo. Por favor. Tá maldade. É, manda um brigadeiro pra cá. Ai, ai. Linoca, melhor animação. E Simpsons. Gui. E Simpsons também. Muito bem. Então vamos lá. Melhor reality competition a gente tem American Idol, The Bachelor, Dança dos Famosos, The Voice Brasil, e fator X. Caraca, tu pensou no que eu pensei. É a mente maligna, Léo. Não adianta, não tem ponto de correr. É essas coisas mesmo. Vai dar The X Factor. Aline Carvalho. The X Factor, mas sei lá, as menininhas assistem The Bachelor? Acho que não, só as velhas que assistem The Bachelor. É, né? É. Então. Ou talvez The Voice, o que é que tu acha? Não vai dar, não, Aline. Vai dar X Factor por causa de Britney e de Deminha. Ah, é, tem The X Factor. Gui. Vai dar The X Factor. The X Factor pelos mesmos motivos. Eu até pensei no The Voice, mas só que Cristininha não tem um apelo de Britney, não. É verdade, é verdade. Léo. Eu não vejo nenhum, então vou em The Voice Brasil. Cláudia Leite que vai subir pra receber o prêmio com um cocá de Carlinhos Brown. E assim, gente, essa categoria de reality show é tão avulsa que, eu não vou ler essa categoria. Vocês acessem logado.com, clica lá no post dos Teen Choice e vocês vão ver, porque só tem reality show maravilhoso que ninguém nunca viu. Pô, as Kardashian vão ganhar, vai. Eu tenho medo, né? Porque tem o maravilhoso reality show do casado com o Jonas, né? Casado com o Jonas feio, né? Que é o Jonas do cabelo ruim. Acho que é o Kevin. Eu acho que é o Kevin, não sei. É o Jonas casado. É, eu só conheço o Joe, né? O Joe Jonas e o outro menino lá. Ah, o Nick Jonas. É o feio. É o Jonas feio. É o Jonas do cabelo da chapinha. É esse. Ai, ai. Então, pra homenagear a Aline Carvalho, agora eu vou homenagear a Aline Carvalho. Ah, não. Eu vou homenagear você agora, eu vou homenagear você de verdade. Vou homenagear você. Eu prometo que vou homenagear. Antes da gente passar pro nosso blocão de finales, então a gente vai de Selena Gomez e Year Without Rain. Depois a gente volta. Estamos de volta. Agora a Aline ficou feliz, finalmente, a música que ela gosta. É, agora. E vamos falar então de finales agora. A gente assistiu algumas finales, né? E vamos comentar algumas, porque não tem condição da gente assistir e comentar várias. E eu vou tricotar com a Aline pra gente começar. Tricotar com a Aline sobre o maravilhoso final de Grey's Anatomy, que terminou sua 9ª temporada. Shonda Rhimes tocou o terror na season finale, né? E acho que Shonda Rhimes tá tocando terror pelo menos 5 episódios, né? Com aquele mimimi de Bailey, né? Mas sabe que ela nem tocou tanto terror nessa final, acredito. Que isso, Lini? Essa mulher, foi, essa mulher... Lini, essa mulher é masoquista, Lini. Ah, Edu, você ainda não, iniciando não, em Grey's Anatomy. Edu, você ainda não debutou com Grey's Anatomy. Não. Você não viu o tragédia em Grey's Anatomy. Não teve nada demais nessa season final. Essa season final foi uma season final feliz. Ah, tá só porque não teve tiroteio dessa vez no hospital. Não. Mas foi super, assim... É porque geralmente eles fazem season finales duplas. E a última vez que ele... Essa última que ele... Que teve a do acidente do avião, que foi simples, foi uma final única, foi uma bosta, porque tipo começou e terminou o episódio e não fazia sentido nenhum. Foi horrível de se ver. Mas essa season final, ela foi redondinha, ela teve começo, meio, fim. Assim, eu acho que podia não ter tido aqueles 3 últimos segundos de cena. Nossa. Do chifre. Mas o resto da season final me agradou bastante. Ah, é, porque pra inteirar os ouvintes, o que aconteceu no season final, né? Shonda Rhimes tinha anunciado que ia ter uma tempestade. na season finale. E teve uma tempestade. Mas não só a tempestade. Só a tempestade não era o suficiente. Tinha que ter um ônibus explodindo na frente do hospital. Né? E as pessoas desesperadas, faltando luz. A bendita da Arizona não botou as baterias pra carregar em tempo de matar os recém-nascidos tudo. Sabe? E justamente, Peyton chegou, chavecou Arizona apanhou Peyton, foi uma loucura, Peyton na Arizona, Arizona na Peyton, uma loucura. Ai, ai. E quem tava aguentando o mimimi de Bailey com aquela coisa da, não vou operar, ai, vou ajudar as pessoas, não, vou pegar os medicamentos. É porque você assistiu o quê? Os três últimos? Assisti os cinco últimos. Olha, da metade da temporada pro final, mas foram cinco ou seis episódios. Nessa coisa, ai meu Deus, não vou operar porque eu vou matar os pacientes tudo. Ai, nossa, não, e aquela... Olha, não aguentava. Sabe o que eu gostei, Aline? Quando ela tá trancada lá no laboratório e aí a Kelly fala assim, sai do meu laboratório, o laboratório é meu, o hospital é meu, entendeu? Sai daí. Eu achei isso legal. Mas aquele mimimi de Miranda... O que me deixa triste é que quem assiste Grey's Anatomy, eu acho que vai se identificar, a Bailey era uma das melhores personagens. Nossa, ela era a deusa de Grey's Anatomy. Quando você falava em Grace, você não lembrava de mais ninguém, era a Bailey. Mas... E a Christina, obviamente, que até então ainda continua sendo a deusa do hospital. Mas hoje em dia, eu acho que de uns tempos pra cá, tá insuportável. A Bailey é uma das piores personagens. Mas não porque ela é ruim, porque a atriz continua muito boa. Mas é que o texto pra ela tem sido horroroso. É. E pra mim, essa história da bactéria foi, nossa, a gota d'água. Foi muito ruim. Sim, e aí a gente teve o bebê de Meredita, né? Nascendo no hospital sem luz, sem, né? Sem energia. E assim, eu achei legal. Achei legal a cena, achei ela ensinando lá o menino lá o interno a fazer a cirurgia, achei que foi legal. Achei que Meredith tá num ponto legal, o relacionamento dela com o Derek, sabe? Achei que tá... Ah, eu adoro a Meredith. Pronto, o que eu posso falar do Grey's Anatomy é isso. Muita gente diz, a Meredith é chata, a atriz não é boa, não sei o que, mas sinceramente ela é... Com certeza a alma de Grey's Anatomy. Sem ela não tem Grey's Anatomy de jeito nenhum, nem adianta chiar. É tipo a Lea Michele em Glee, que o povo disse, a Lea Michele não é essencial em Glee não, a Rachel não é. Ela é. A mesma coisa se aplica a Meredith em Grey's Anatomy. Sim, e outra coisa que eu gostei bastante desse season finale foi a atitude da Christina com o Owen. Eu gostei muito, muito dela reconhecer que por ela não ter essa vontade de ser mãe... Vai sempre faltar uma parte pro Owen, sempre vai faltar uma parte. Eu também, assim, eu sempre me emociono quando a Christina toma essas atitudes, mas se a gente olhar separadamente, é um plot repetido esse plot da Christina com o Owen. Lindo, você tá, peraí, você tá rindo do que Léo botou aqui embaixo no chat, né? Não, enfim. Não, mas voltando, é plot repetida essa coisa da Christina com o homem. Eles estavam juntos, aí deu tudo errado. Ela teve o incidente do tiroteio. Aí eu sei que ela ficou louca e eles separaram e volta. E... Enfim, é uma loucura. E é plot repetido, mas sempre me emociona. Mas eu queria muito que dessem uma resolução nisso. Que, sei lá, eu ainda tenho a sensação de que temporada que vem a Christina pode ser mãe. Será, Aline? Eu tenho essa sensação. E o que foi o Owen agorando o pai do menininho durante 20 episódios? O pai do menino morrer. Junto com a Bailey foi um dos plots que eu também mais odiei. Porque eu achei tão forçado. Apesar deles terem arrastado por vários episódios aquela coisa do menino que tem, não tem pai, não tem... Achei muito arrastado, achei muito forçado. Aí de repente o pai acorda e ele sorri. E quando ele percebe que não vai ficar com o menino, pronto, ele muda completamente e manda o menino embora. Vai embora daqui, eu não quero mais você. E pronto. Sai daqui, te odeio. Não quero sai mais. Sai daqui. Acabou. Então, achei chato. Achei chato isso. É assim, mas não tira o brilho da temporada. A temporada pra mim foi um 8. Assim, considerando que já temos 9 temporadas de Grey's Anatomy. É verdade. Se eu tivesse visto separadamente, eu tivesse talvez dessa nota até maior. Mas eu acho que o creme de la creme dessa season finale de Greysa, com certeza, foi Chef Weber, né? Morrendo turriscado, né? Depois de trazer Por energia que vai de volta. Vai morrer nada, vai morrer nada. Sabe o que eu ouvi dizer? Que Shonda Rhimes não mata negros na série dela. Só mata brancos. Ela tem brancofobia e não matou nenhum negro em 9 temporadas. Então ela não vai matar o Chef Weber também. Não vai, só pra dizer, ah, eu sou Shonda Rhimes, eu mando em tudo aqui, ó. Vou deixar ele em perigo. Pronto. Acabou. Não vai morrer. E que falar de Ai Ai, que é Arizona, que muita gente tá gritando no Twitter que não shippa mais esse casal, porque Arizona foi vagabunda, galinha, safada, deu pra Peyton, né, pegou os peitos de Peyton, e depois ficou toda, ai meu Deus, traí minha mulher, amo minha mulher, ai minha mulher vem cá, sai daqui, te odeio, dei o peito pra você mamar, agora não quero mais, sai daqui, e depois, quando Kelly fica revoltadíssima, porque aquilo foi tão ridículo, da aliança tá na blusa da outra, né, que elas trocaram de blusa, né, tirar os... Né? Tava na blusa da outra, e aí ela vem com a historinha mais descabida de todas. Eu te traí porque você não estava no avião, você cortou minha perna. Caraca! Na onde? Sou infeliz, ela salvou a sua vida. Ela salvou... Era pra ter deixado ela morrer, aquela desgraçada. Ela foi muito vadia. Eu fiquei muito revoltada. Porque eu super shippava as duas. Eu adorava que ela era Arizona. É muito linda. Aí, de repente... Ai, olha, desde que ela sofreu um acidente, que ela tá com essas putarias dela. Não, ela ficou 200 episódios com a putaria quando ela ficou perneta. Não, mas pra pegar a peita, não tem problema ser perneta, né, minha filha? Ser perneta é a última coisa que importa. Aí foi lá, pegou ela, porque você não me entende, você não tava no avião, você cortou minha perna. Porra, ela foi salvar ela. Tá achando ruim? Devia ter morrido. É, porque só o que importava era a Peyton, né? O que importava era só o Peyton, né? Não importava a perna. Mas tipo... Não, e a Peyton, que personagem nojento, vai. Não, ela já era ruim no Country Hill, né? Sabia que ia ser pior em Grey's Anatomy. Não, e vamos combinar, gente. De onde... Não, sem brincadeira. O que que a Shonda usou pra poder escrever um diálogo ridículo daquele, cara, que não faz sentido nenhum? Nenhum, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ela faltou, só pode ter faltado a aula de roteiro 101. Porque, cara, não tem sentido ela escrever um roteiro em que a mulher passou o mimimi, passou a temporada inteira com aquele mimimi. Ai, você cortou minha perna. Quando a mulher larga desse mimimi da perna, e a vida começa a seguir, né? E ainda tem o fato da Kelly ter sido uma puta personagem nessa temporada, né? Ah, a Kelly é uma puta personagem desde o dia que ela entrou. É, não, mas essa temporada ela ficou de babá da Zola, que aliás é uma fofa, gente. Ah, muito amor por Zola. É, de babá de Zola, cuidando de Arizona perneta, entendeu? E aí, no final, a vagabunda trai ela e ainda mete esse caôzinho de ai, você não estava no avião, por isso eu te traí. Você cortou minha perna, por isso eu te traí. Ah, cara, não faz sentido nenhum, cara. Não faz. Shonda Rhimes, parabéns. Que merda. Mas eu tenho que dizer pros ouvintes que Aline Carvalho e Fabiano Costa do Spinoff me convenceram a assistir Grey's Anatomy. Comecei minha maratona de Grey's Anatomy. Não sei quando vou terminar, porque são 196 episódios já, né? Mas eu tô assistindo os episódios, muito maravilhoso. E eu tenho que dizer que Mohinder aparece no episódio piloto de Grey's Anatomy. Caí duro quando vi isso. Falei, não acredito que Mohinder está aqui também. Né? Não, mas vale muito a pena, por favor. Se você não assiste Grey's Anatomy, assista. Porque a série é muito boa, gente. Assim, abrindo parênteses, eu sempre falo isso quando eu defendo Grey's Anatomy. Porque pra uma série que tá a 190. Assim, tem as loucuras. É, recentemente eu até coloquei, eu fiz um especial, tá lá no logado. É, de alguns momentos marcantes da série, tristes, dramáticos, que sempre tem. É figurinha marcada. Mas a série, os personagens são muito bons. Muito bons. E apesar das loucuras, a série mantém a qualidade a 196 episódios. Isso aí, então... Tipo, não, a Aline converteu. A gente vai mudar o nome do site pra Greysa, né? Pra Grace. Todo mundo agora tá fazendo maratona de Grace. Eu tô super feliz. Foi. A Aline convenceu o Júnior a fazer maratona de Grace. Me convenceu a fazer maratona de Grace. E eu e a Aline convencemos o Igor a fazer maratona de Grace. Igor, pois é. Igor começou a maratona de Grace? Começou hoje. Começou. Menino, olha aí. O Rafa baixou a primeira. Eu tô super feliz. De verdade. Ai, só falta o Léo começar a maratona de Grace agora. Só falta o Léo. Pois é. Falo mesmo. Ai, ai. Mas o Léo tá ansioso pra falar da season finale Sambativa, que foi a season finale de Elementary, né, Léo? Que eles deram uma sacolejada aí, sapatearam na cara do público. E o que que tivemos de interessante? Assim, a série não terminou com... Para de escrever e fala, criatura. Alô? Ô, senhor. Alô? Vamos para os comerciais. Ai, ai. Então vamos lá, vou repetir. Em 3, em 2, 1. Mas saindo de Grace, né? O Léo também quer falar da season finale que sambou na cara da sociedade. Deram um duplo twist carpado na cara do povo, que foi a season finale de Elementary, né, Léo? Foi, cara. É, na verdade, eu não vi nenhum cliffhanger gigantesco, né? Acabou bem normal. Mas a sambada na cara foi a Irene, né? Que todos achavam que Irene era... Ah, voltou, foi o Sherlock achou a Irene e é o amor da vida dele. Todo mundo achava que era boazinha, a Irene boazinha. E no final das contas, Irene era nada mais que Moriarty. Pois é. O grande inimigo foi de Sherlock, uma né? Foi uma sambada na cara. É, o grande inimigo de Sherlock. Assim, o episódio foi bem profundo, porque você achava também que eles conseguiram enganar bem a questão do Sherlock ter uma recaída por drogas, você acha, você acredita que realmente teve, e no final vira tudo, é uma armação dele, conseguem prender a Irene, ou melhor, Moriarty. Assim, não teve aquele cliffhanger muito fodástico, ah, caraca, nossa, não, terminou de uma forma bem normal, mas mostrou um crescimento muito grande da Watson nesse season finale também. E, cara, a série foi boa, foi bem boa, terminou de uma maneira boa, me empolgou para a segunda temporada, a atuação do cara que faz o Sherlock, da Lucy Liu, todos foram muito bem. E não tem mais nada para falar, porque falar de uma série sozinha é a pior coisa que tem. Se tivesse alguém para falar comigo, seria legal. Não, vou me compadecer de você, Lazita. Eu acho que Elementary é uma série que tem potencial, sim. Eu só parei com ela porque tinha muita coisa para ver, mas eu gostava muito da encarnação do Lee Miller pro Sherlock. Acho que ele acertou muito em não copiar o que Downey Jr. já fez, nem o que o Cumberbatch fez no Sherlock da BBC. Não desmereço nem um pouco, porque muita gente tem preconceito e a série não merecia todo esse preconceito que as pessoas destinaram a ela. E não vou mentir que depois que eu soube desse boom da Irene Adler ser Moriarty, eu até tô pensando em retornar pra série. E fora que Irene Adler é interpretada por ninguém menos que Ana Bolena, né? É, com certeza. Ana Bolena. Natalie Dorne é Ana Bolena, é Marjorie, é Irene Adler, é Moriarty. Pelo amor de Deus, ela é top dos top. Isso, é verdade, é verdade. Marjoriezinha. Mas, ô Léo, e pessoas de interesse? Teve cliffhanger, não teve? E a máquina? Rapaz, pessoas de interesse, cara. Pelos comentários que eu vi nos sites que eu participo, né? Todo mundo adorou, amou a season finale. Eu, por incrível que pareça, não gostei muito, não. Eu, sabe que eu elogio a série demais, continuo elogiando, gosto pra caramba da série. Só que eu achei que no final da temporada, dessa segunda temporada, deu uma caída. O plot principal foi a máquina, que a máquina deu o chabu lá, bugou. A máquina bugou e foi aquele corre-corre para que a máquina se comunicando com o Ben através do e com a Ruth através do telefone, ela com uma ideia e outras pessoas com outras ideias. Já tem maior tempão que eu já vi o Series Finale também, já tô enrolando. Mas eu não gostei muito, cara. Eu achei que foi... Como é que eu posso dizer? Não meio parado, porque Person of Interest não é meio parado. Mas eu acho que eles poderiam ter lidado melhor com a questão desse bug da máquina. O bom foi que, assim, o que eu acho muito interessante de Person of Interest é o passado do Finch, que é muito obscuro, cara. Assim, você não... Quase todo episódio ele joga um pedacinho do passado do Finch, o que ele levou ele a ser o que é, como é que ele fez a máquina, como é que foi a relação dele com o parceiro dele, e isso mostrou bastante coisa, você fica mais interessado e você fica assim, pô, tem muita coisa ainda boa pra vir do passado do Finch aí. Mas assim, não me interessou muito, cara, o final. Acho que eles poderiam ter melhorado a história desse bug da máquina. A máquina simplesmente sumiu, né? Se moveu lá de lugar. E agora, Brasil? Teve um... É a ilha de Lost. E foi bem que moveu a ilha. Vocês moveram a ilha. E assim, teve uns furinhos bestinhas lá, sabe, assim, de tiroteio e pega em todo mundo, mas não pega no cara, e enfim. Mas eu acho que não foi tudo que eu esperava que fosse, assim como a primeira temporada foi demais, eu achei demais. Mas vamos ver. Vou continuar assistindo também, porque eu gosto muito dos atores, gosto da trama, gosto da série, me interessa. Mas pra mim foi um season finale fraco. Desculpa a falta de muito argumento, mas já tem bastante tempo que eu vi. E com a quantidade absurda de série falando sozinho sobre uma season finale, é difícil você lembrar as coisas todas, né? Então tá, mas a coisa boa foi season finale de Nashville, né? Cerrou aí a primeira temporada. Ah, de E eu ouso. De Nashville foi... Eu ouso dizer, me julguem, que Nashville foi o melhor drama da temporada. Ponto. Melhor drama da temporada. Cara. Eu tô contigo. Entendeu? Foi o melhor drama da temporada. A season finale surpreendeu bastante, né? Porque a série não é uma série de uma coisa assim muito ágil, com muitas reviravoltas. Ela segue o seu curso, mostra a trama política, as intrigas, mas é focada naquela coisa que é a Raina e a Juliette e suas carreiras. E eles foram tendo essa levada. E os episódios, pelo menos os 2, 3 episódios finais, foram muito bons pra gente poder encerrar o arco do Dante, né? Que apareceu como o... Tipo, o responsável pela mãe da Juliet, né? No AA lá, no NA, Narcóticos Anônimos. E esse homem entra na série e ganha a confiança da Juliet muito rápido, porque ela tem essa coisa da carência, então ela... Ela, acho que ela supre isso com qualquer pessoa que dê um pouco mais de atenção pra ela. E o cara é um puta do escroto, faz sex tape da mulher, rouba o dinheiro que ela ia pagar a banda, sabe? E assim, toca o terror até o penúltimo episódio da temporada, onde a mãe da Juliet, né, a Jolene, tem uma decisão bem extrema, né? Ela mata o Dante e se mata pra poder livrar a filha desse cara que é tão mau caráter, né? E tem o plotzinho de Raina, né? Que finalmente se livrou de Ted e quer assumir seu romance com Deacon. Só que vem à tona o fato de que Deacon é o pai da filha mais velha da Raina, né? Tem esse fato aí, a menina descobre e acaba gerando todo o desenrolar do episódio final da série, né? Que é... Cara, esse plot da filha, da menina descobrir, eu achei que não é que foi precipitado. Mas assim, pô, cara, a menina a vida inteira teve acesso àquilo ali, tudo bem que agora ela é mais madura, mas do nada pegou. E também como é que a Raina ia deixar documentos assim, por dentro de casa, se não quer que sua filha mais velha descubra algo desse. Mas beleza, eu gostei porque o Deacon, cara, foi o cara bonzinho a temporada toda. As pessoas fazendo com ele o que queriam. A Raina nunca... Ah, não dá, ah, não pode, ah, eu te quero, mas não tem como. A Juliette pegando o cara e fazendo tudo o que fez, demitindo o cara na frente de todo mundo por causa daquele babacão lá que eu odeio, aquele ator. E, pô, aí chegou no final, ele ainda leva esse boom na cara, volta a beber, né, se volta a virar cachaceiro, e atuou muito bem. E, cara, foi o que eu mais gostei da season finale, foi o Deacon, foi a história dele. É, aquele final, nossa, cara, eu não sei se ainda é cedo pra falar, será que é, cara? Não, não é, não é cedo não, já tem 2 semanas já que o final, hein? Passou. Não, não é cedo. Pode falar que o carro de Reyna capotou. O carro dela capotando com ele porque eles estão discutindo. Ela vai levar ele pra casa porque ele tá chapado. Esse cliffhanger, a cara da ABC mesmo. ABC. Mas, cara, foi demais. Ô, Gui, quando a gente for comentar as séries da ABC pra Fall Season, você vai ver que a ABC ela tá com uma tendência a novelizar a sua programação. E, uhum. E Nashville nada mais é do que um grande novelão, entendeu? É um novelão. Então tem o plot da novela. E assim, deixou essa ponta aberta, né, da Reyna e o Deacon, o que vai acontecer. Claro que eles vão sobreviver porque eles são os protagonistas da série. E assim, eu tô, assim, interessado em saber o que vai acontecer com o menino... Ai, meu Deus. Menino Avery, né? Que se regenerou depois da vida dar um aperto nele, né? Aí ele tá se aproximando de novo da Scarlett, mas ao mesmo tempo tá se aproximando da Juliet. O que será que está reservado pra ele nessa segunda temporada? Olha, eu acho que o Avery... Eu tô começando a gostar dele, cara, sabia? Tô começando a gostar dele. Eu acho que daria um belo par com a Juliet, cara. Eu shippo os dois. Mas eu fiquei preocupado com aquele pedido do Gunnar pra Scarlett. Será que vai rolar? Será que ela vai dar um gelo nele? É porque ele foi um babaca, né? Nos últimos episódios, depois que o irmão dele morreu, ele foi bem babaca mesmo. Alô? Oi, ele foi babaca demais. Mas assim, cara, eu acho que não é motivo pra ela não aceitar. Acho que ela vai aceitar, mas com certeza esse casamento não vai acontecer tão cedo, sabe? Eu acho que é isso. Casamento vai acontecer, mas não agora, até porque ela tá começando a se focar na carreira dela, essas coisas, então eu acho que o foco da segunda temporada, ela vai estar mesmo focada na carreira, acho que ela vai ser um sucesso pro selo da Reyna, então eu acho que não sei como é que vai ser, entendeu? Mas assim, eu tô bem animado pra segunda temporada de Nashville, pra mim é o melhor drama, como eu já disse. E eu continuo super apostando, tô muito feliz com o rumo que a série tomou. Muito feliz mesmo. Mas, então vamos falar, Gui, depois de tanto tempo, mas a gente tem que registrar aqui, né, do season finale, que não teve cara de season finale, que foi o season finale de Glee, né? É. Glee terminou aí a sua quarta temporada, mas não teve cara, né, de season finale, né, Glee? Foi muito fraco. E a gente pode até classificar como fraco, mas quando a gente pesa o fato de que não tivemos um encerramento de um ano letivo, que costumeiramente tinha em Glee, tudo faz sentido. Certo que, eu acho que desde o episódio de Shooting Star, do tiroteio, o nível decaiu e muito dos episódios. Eu não sei o que foi que aconteceu. É a fama do Ryan Murphy, né? Que nunca consegue fazer uma temporada 100% perfeita. Mas, Gui, te interrompendo. Você não acha que o fato lá do Coreizinho ter ido pra Rehab atrapalhou? Porque ele teve que mudar várias coisas, né? Principalmente a coitada da Jessica Sanchez. Porque a Frida Romero ia ter uma participação bem maior. O papel dela era todo escrito em cima da interação com o Finn. E o fato do Coreman ter ido lá pra Rehab, que eu ainda não entendi que Rehab fake foi aquela. Aí também não deu certo não. E isso contribuiu muito pra tirar o peso daquela... Era regional ali? Era regional, né? Eram regionais. E contribuiu bastante. Na verdade, se a gente for pensar... As premiações, as competições em Glee só tiveram duas que mereçam realmente um destaque. Que foi a primeira da primeira temporada, antes do intervalo, as seccionais. E foi a última do Glee Club original. Porque as outras sempre foi bem assim, mais ou menos, certo? Tem um draminha aqui e acolá, mas o caminho é sempre mais interessante do que as competições em si. É assim, eu achei que, por exemplo, um plot que me incomodou muito de estar no episódio foi o plot de Rachel. Rachel apareceu 2 segundos no episódio, cantou a música do João Paulo e Daniel, e aí, cadê? O que acontece? Meu Deus, fala pra mim o que aconteceu, ela passou, não passou? Achei que foi tão... Cliffhanger. Sabe? Por que porra de cliffhanger é esse aqui, com 2 minutos de episódio? Ah, não. É isso. Assim, eu não me incomodei com isso. Eu abracei o season final, principalmente quando eu percebi que ela seria uma despedida pra Heather Morris. Gosto muito da Heather Morris. Pra mim, ela foi o ponto alto da season final. Todas as cenas delas foram excelentes. A cena em que ela faz o discurso lá, no, lá na sala do coral, pra mim foi sensacional. Eu me emocionei mesmo. E gostei que eles finalizaram plots que não, pra mim, perderam a graça muito rápido, que foi o da Kate. Ah. É visível. Não, o que, que foi o ataque de perereca que o Ryder deu, gente? Pelo amor de Deus. Aquilo foi tão ridículo, tão descabido, sabe? Que ele já vinha tendo essas atitudes overs há uns 3 episódios, que toda vez que falava nessa bendita dessa Kate, ele saía chutando cadeira, saía quebrando tudo, era um inferno. E depois que ele descobriu que era a doutora Bailey que tava mandando a mensagem, aí ficou, sai daqui, te odeio, não quero mais falar com você, corta aqui. Ai, achei tão... É, eu não gostei. Também aquele negócio do casamentozinho de Will e Emma, esse plot de casa no caso, ainda bem que encerraram isso. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz também. E pronto, no final foi sim uma season final sem cara de season final, mas não me desagradou, não manchou a temporada, que pra mim é a melhor de Glee, junto com a terceira. E eu continuo esperançoso para as mudanças que estão sendo prometidas para a 4ª temporada. A gente vai ter um encerramento do ano letivo na primeira metade, quando o Glee voltar na fall. E Ryan Murphy, os cabeças loucos de lá, já prometeram que ano que vem a gente terá uma nova Glee, totalmente diferente do que a gente já viu durante todos esses anos. Ai, por favor, eu já tô fazendo a campanha, né? Fica Kate Hudson, porque eu gosto tanto de Cassandrinha. Tá certo que foi muito do nada aquela redenção dela. Fala aí, Aline, que gostou dessa reviravolta. Foi do nada a redenção de Katezinha. Pelo amor de Deus, aquilo foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. É aquela coisa tipo, eu te infernizei, mas é porque eu sabia que você tinha potencial, sabia. Olha, mas era tudo uma tradição, tá? E eu tô aqui, eu amo você e eu preciso apoiar você. Ai... Ah, não faz sentido. Eu sou tão feliz com o Glee que eu não me incomodo com nada. Tem que ser uma coisa muito ruim pra me incomodar, como aquele episódio que faltou a edição. Ah, não. Sabe o que me incomodou também nessa reta final de Glee? Foi aquele maldito daquele número do balé que não terminava. Nunca, jamais. Levou uns 17 minutos pra acabar aquela música do balé, gente. Não tá aguentando mais. E Sarinha, Jessica Parker, totalmente avulsa, né, gente? Aparecia assim, falava uns conselhos do nada pra Kurt, que aliás, né, Blaine louco pra poder casar com Kurt, vai pedir conselho pra quem? Pra essa sapata véia, né? Que já estão confirmadas pra próxima temporada, né? É, pronto. O que me desagradou, o ponto chato que me desagradou, esse futuro da gente ter blá blá blá do Blaine querer casar com Kurt e tudo mais. Escuta os conselhos do Buck, que é a inteligência da série, o que ele diz pra mim já tá feito em ponto final. Pra vir com essa ladainha e me cheira a coisa chata e que não vai me agradar nem um pouco. Eu acho que a grande reviravolta, né, da temporada, eu esqueci, é tão boa que eu esqueci. Ai, Brasil, me ajuda que eu não preciso lembrar. A gente tava falando de Butch, de Kurt, né? Kurt, ai senhor, Kurt. Kurt tá lá, né? Perdido pro Nova... Kurt nem apareceu na season finale, né, gente? Ah, lembrei! Falei que de gente que não apareceu. É, o que foi Menina Sugar e Menino Samuca, que ficaram 17 episódios sem aparecer e de repente... Não, aquilo foi engraçado. Não, e tipo, quando eles... Tu viu que quando eles entraram na sala do coral, uhul, voltamos! Caraca, que legal! E aquilo ali foi cretinice de Glee, que eles disseram, ah, mas tá faltando. Aí, de repente, eles aparecem. Isso aí é eles tirando onda. É piada interna da série mesmo, que eles sabem o significado que eles não têm pra o coral. Não faz sentido nenhum, até porque Menina Sugar Mota já tá num maravilhoso projeto da ABC nessa temporada, né? Que vai ser flop total essa série maravilhosa chamada Mixology, né? Mas deixa isso pro próximo podcast. Ai, ai. Revenge, Gui! Revenge terminou sua 2ª temporada. Ai, ai, eu sou Amanda Clark. Eu sou Amanda Clark, Gui. E aí? Eu não vou mentir que eu me arrepiei naquela cena final. Putz, a pessoa espera esse tempo todo pra revelação master de achar, porque pra mim, sinceramente, Jack vai querer matar ela, né? Porque ela é culpada de tudo que aconteceu com a de ruim na vida dele. E aquele Eu Sou Amanda Clark, a trilha sonora, a emoção, a reação deles, me impressionou muito. Foi um cliffhanger legal. Foi melhor do que a final da primeira temporada, que muita gente tava, top dos top. E eu gostava, mas não gostava tanto. E essa daí me deixou impressionada. Encerrou uma temporada que pode não ter agradado a muita gente, mas que, apesar de não ter me animado como na primeira temporada, eu não desclassifico Revenge como uma série ruim e tudo mais, não. Não, só acho que precisa de foco, mais de foco na próxima temporada. Isso que eu tenho medo, né? Porque o criador da série pulou fora, né? É isso. O Mike Kelly pulou fora. E assim, acho que essa season finale, apesar de eu ter gostado da season finale, muitas coisas me incomodaram nessa reta final de Revenge, que é o fato da menina Regina, que se apaixonou por Charlotte em 2 episódios, e aí falou: Senhor amado, casa comigo, larga Declan, vem, vamos ter um filho, vamos ser um casal moderno, sabe? Em 2 episódios, não faz sentido nenhum aquela psicopatia da menina, e muito menos, Declan tá dentro... Para o East on Three Hill. Não, e Declan dentro da Grayson Global na hora que explodiu, gente, por que? Não faz sentido! Não faz sentido nenhum! E aí depois a explosão afetou o coração dele, ele precisava de um coração que não veio, porque o cachorro de Wantry Hill comeu. E enquanto ele estava esperando a doutora Bailey vir operar ele lá no Seattle Grace of Death, sabe? Não faz sentido nenhum, sabe? São as coisas que não fazem sentido. Assim, eu gostei muito de Conrad sambando na cara de Vitória, falando: eu sou a iniciativa, hahaha. Você é amadora, você não tem direito de usar esse uniforme. Tira esse uniforme de caveira agora, porque eu que mando nessa merda, tá? Eu achei muito boa essa parte da revelação de Conrad sendo o Mega Evil da parada. E assim, expectativas boas pra terceira temporada, mas assim, cara, com algumas ressalvas, sabe? Algumas ressalvas. Eu acho que eles devem fazer uma limpa e se concentrar e ter um foco. Faltou muito foco nessa temporada. Eu concordo com o Mike Kelly com a decisão dele de sair da série, porque ele queria que a série fosse com poucos episódios, 12. Ele disse que o Revenge não tem como se estender por mais episódios. A gente tem dado assim para tirar 10 episódios que não influenciaria em nada na trama principal dessa temporada. Justamente. Mas uma série que só eu assisti, só eu amei, só eu gritei, foi Beauty and the Beast, né, que terminou a primeira temporada. E teve a maravilhosa adição de Mohinder, né, durante a segunda metade da temporada, né? E aí a gente descobriu que Mohinder era outra fera, boom na cara da sociedade, né? E esse Mohinder era cuidado pela mãe de Lana Lenga também. E só que ele, tipo, quando ele perde o controle e fica louco com a... Aí sai dançando Bonde das Poderosas e quebra tudo, mata tudo. E menino Vincent, né, o Belo, ele tem um certo controle. Então o que Mohinder fez? Vou criar um plano Mega Evil e vou matar a Vincent e vou drenar todo o sangue dele, todos os negócios pra dentro de mim, e eu vou ficar bom e vou poder me transformar quando eu quiser, porque eu quero ter superpoder. E resumindo, final da temporada, Mohinder sequestra a Lana Lenga, Vincent vai atrás dela, e aí ele e Mohinder cai no pau, e o que acontece? Mohinder morre, e aí a gente descobre que o pai de Lana Lenga não era o pai de Lana Lenga. A gente descobre essa barra de vida, e termina Vincent sendo levado pelos capanga da Division embora. E aí Lana Lenga fica chorando, e aí só a próxima temporada, tela preta e Lost, né? Que aí aconteceu com Lana Lenga. Viu? Meu irmão gosta, vocês sabem, meu irmão gosta muito de entender ter visto, mas ele disse que a final não foi essas coisas tanto, não. Não foi mesmo, não. Não gostei também, não. É, o Avila disse que não gostou muito da final, não. Ele achou outros episódios, perto da reta final, mais animadores. Ele achou a season final bem... simples. Isso não tem nada demais. Só uma revelação. A luta final do Mohinder com Vincent Lennon foi horrível. Smallville, até as piores lutas de Smallville ganha. Foi. A coreografia estilo Power Ranger. Estilo Power Ranger. desse nível. Mas vocês querem falar da maravilhosa Once Upon a Time, né? Enquanto não chega aí Once Upon a Time em Wonderland, né? Tem a deliciosa Once Upon a Time pra vocês comentarem. Evil Queen. É... Cheio de sambada na cara, né, Gui? Peter Pan vilão, né, gente? É, sambada na cara isso aí. Meu Deus. Peter Pan. Destruindo a infância de muitas pessoas, né? Apesar que teve gente que, quando comentou comigo assim, disse assim, porra, Peter Pan vilão, isso fez todo sentido pra mim, porque eu sempre tive um certo medo dele. Aquelas orelhas, aquele sorriso meio sardônico dele de querer levar as crianças pra terra do mundo. Michael Jackson? É, desse jeito. Que horror! Eu gostei, Michael Jackson. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro o Peter Pan, a história do Peter Pan, né? É, tanto é que eu amo demais aquele filme Em Busca da Terra do Nunca. Só que uma vez eu conversando com um grande amigo meu, ele falou pra mim, quando eu confessei que eu gostava do Peter Pan, ele falou, ah, eu acho o Peter Pan ridículo, é história pra quem não quer evoluir como homem. Aí eu, por que ele é? Porque é aquela história de querer ser criança pra sempre. Eu falei, não, cara, eu não gosto do Peter Pan por causa disso, porque quer ser criança pra sempre. Não. Aí contei, fui falando pra ele, mas fiquei decepcionado com isso. Aí, depois desse dia em diante, eu comecei a ficar com certo receio de falar que eu adoro a história do Peter Pan. É, Once Upon a Time transformou isso tudo, né? Virou a bandeja. Não, Peter Pan não é o cara bonzinho, apesar de que tudo que tu falou agora faz sentido, né? Aquela orelha, aquela carinha sonsa, realmente eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu fiquei curioso e eu não achei ruim o que eles fizeram com essa história do Peter Pan mal. Eu quero ver isso, eu fiquei interessado pra ver como é que seria isso, entendeu? Eu achei fantástico, cara. Eu também, eu acho que isso animou quem tava descrente com Once Upon a Time. Na verdade, os quatro últimos episódios de Once Upon a Time foram muito bons. A season final, a sequência final foi excelente, eu gostei muito desse lance de inserir esses vilões. A Cora morreu muito cedo, aí pegaram lá a menina do Tamara Taser e o Greg pra tocarem o terror em Storybrook, e depois veio o negócio dos Believers, né, das pessoas que querem tirar a magia da Terra, e isso, sim, me interessa bastante. São pontos que podem levar a ser a terceira temporada a um nível que essa planta tinha na primeira temporada. Exatamente, me deixou empolgado também pra terceira temporada, cara, porque essa temporada foi muito chata. Muito, e muito o final, chata. É, o finalzinho foi surpreendente, cara. É, eu sabia que eles iriam inserir Peter Pan, porque, cara, tem que inserir, é um personagem forte, né, da fantasia. E eu, tudo que eu vi no episódio, que eu gostei, o que eu não gostei, independente se eu não gostasse de nada, o final, cara, foi fantástico, cara. Eu começo a falar da season final de Once Upon a Time, eu sempre termino na mesma coisa, que foi a fantástica inserção do Peter Pan. Aquela sombra lá. Nossa, e aí, o ponto alto, todo mundo vai falar, foi Peter Pan. Mas eu tenho que fazer uma ressalva para um personagem que me agradou durante toda a temporada e não me decepcionou, que foi o Capitão Gancho também. Eu acho que ele foi muito bem desenvolvido. A relação que construíram dele com o Bane no final, deles no, tanto no presente, no passado, que juntou com a relação dele com a Mila, com a mulher do Ramp, com a ex-mulher do Rampels. E isso ficou muito bem fechado. Esse lance de colocar um drama que faça sentido para os atos do Hulk ficou muito massa. Eu gostei muito disso. Ah, essa é a hora que eu faço uma interjeição, né? Alô? Oi. Não, o Léo largou para poder atender o telefone, né? Que legal. Ah, é porque eu não vi aqui, não. Ah, tá. Bum, bum na cara. Então é isso aí. Terceira temporada de Once. Vai voltar, Gui? Vai voltar? Vou, com certeza, e vou acompanhar o Wonderland também, né, que tá vindo aí com o Jesus amado. Vamos falar então de Bates Motel agora, então? Sériezinha que estreou na mid-season, já acabou. Vera Farmiga cotadíssima pro Emmy, que aliás tá um show. Melhor coisa, né, da série é ela. Tá um show a Vera Farmiga nessa bendita dessa série. E aí, Gui, o que que achamos do season finale de Bates Motel? Eu já disse que eu achei fraco. Eu achei muito bem meia boca, né? Mas muita gente achou fraco, meia boca. Eu não achei, porque eu, a série em nenhum momento se prontificou a fazer algo além do que ela fez no season finale. Eu sei que no season finale ela deixou a desejar em certas coisas, mas não me desagradou da mesma forma que não me desagradou com a finale de Glee. Eu enxerguei aquele, o final como uma coisa mais redonda e mais fechada. A gente teve uns ganchos bem sucintos com ela, como a Norma contar a parte do passado dela, que vinha sendo trabalhado durante toda a temporada, o lance das cicatrizes na perna dela. A gente já fica esperando, né, o irmão dela aparecer e tudo mais. O lance da professora também, da esquizofrenia do Norman, foi muito bem trabalhado na season final. E fecharam também o plot do tráfico das mulheres, que isso aí era uma coisa que não me animou durante toda a temporada, apesar de ter trago vários vilões, os três principais vilões, um que morre no primeiro episódio, um que morre lá para metade da temporada e o outro que tem um fim no, na série, na final em si. E isso foi bem fechado e também me agradou. Eu espero muito eu esperava aquilo que eu vi nessa final, porque a série não, até o momento, não achei que ela se leve tão a sério. Eu rio em vários momentos, acho que o principal livro cômico da série é a Norma. Ela é muito boa, Vera Farmiga consegue uns tons para os personagens que eu não sei nem explicar o quanto ela está sensacional. Todo mundo achava que o Norma ia ser o principal, mas é ela que tomou a cena, roubou a série para ela e não tem quem tome, não. Eu gostei. No geral, a temporada como um todo foi muito boa. A finale realmente... Vai, pode falar. Não, desculpa, fala. A finale realmente pode ter desagradado alguns, mas pra mim foi o que eu esperava. Olha, eu achei também... Eu compartilho do que você diz sobre a Vera Farmiga. Inclusive, ela é insana, cara, nesse personagem de Norma Bates, porque ela te faz rir com as maluquices dela, sabe? Quais dois... Sabe, Kevin, eu comparo, não assim, não vou falar atuando ou parecidamente, assim, mas eu comparo ela com a Nazaré Tedesco, cara, porque a Nazaré era assim. Você lembra, Edu? É a mesma, as mesmas encarnações que isso. Que a Jessica Lange dá para os personagens dela em American Horror Story. É, aí eu lembro, eu olho a Norma Bates e falo, caraca, cara, é a Nazaré Tedesco, só que a Nazaré Tedesco era vilã mesmo, a Norma Bates não é vilã. Mas assim, são os mesmos trejeitos e ela tem umas coisas, os surtos dela, eu já tinha até comentado com o Gui quando ela tá entrando lá na lojinha, e esbarra com o cara, e do nada ela xinga o cara, assim. Isso aí mesmo. Caraca, eu olhei assim, eu falei, nossa, cara. E você acaba rindo, sabe? Você acaba rindo, se diverte. Realmente, ela a temporada foi toda da Norma Bates, cara. Todo dia da Vera Farmiga. É verdade. Assim, cara, eu tenho ainda expectativa pra segunda temporada, mas é o que eu comentei até com o Léo. Que talvez, não sei como é que vai estar a vida na próxima mid-season, que se eu tiver que escolher, pode ser até que eu deixe a série de lado, não assista a segunda temporada. Saiu aí nas notícias aí que a gente vai conhecer o irmão da Norma, né, que é o pai do Dylan, e para tentar dar uma movimentada. E assim, é uma coisa que me incomodou bastante na primeira temporada, tem gente que gosta, mas me incomodou muito. Eu acho, o Gui já falou que ele ri, que ele acha engraçado, mas me incomoda profundamente, que é o menino Fred Highmore. Eu acho a atuação dele tão ruim em alguns momentos, não sei se é de propósito, mas eu acho tudo tão over que me incomoda muito, muito mesmo a atuação dele na série, em diversos momentos, entendeu? Assim, sim, eu lógico que a gente não pode largar fora da comparação por causa que é inspirado em Psycho. E o trabalho do Fred Highmore tá muito... Ele conseguiu imprimir uma originalidade à norma dele, mas ao mesmo tempo, quando ele enlouquece, os trejeitos dele é muito parecido com o Anthony Perkins do Psicose. E isso não me desagradou por esse motivo. Que a gente... Eu me animo porque eu vejo aquela loucura no que eu via no olhar, que assustava no olhar do Anthony Perkins, sabe, assim, vamos ver. Mas vamos esperar, né, eu espero coisas boas de Bates Motel, me agradou muito a primeira temporada e quero que continue me animando. É, sabe, fica ainda complicado, ainda complicado. Mas o final, que todo mundo gostou, né, eu não gostei porque eu larguei a série no episódio 9, foi o final de Frecha, né? O pessoal amou o final de Frecha, ficava todo mundo gritando, né, Oliver Queen, você desapontou essa cidade. E eu vou deixar vocês, os amantes de DC Comics e de Stephen Amell, comentar essa maravilhosa season finale, né, de Frecha. Sabe que... Sabe o que, que eu senti falta na season finale? Oliver Queen is alive. Isso foi a temporada inteira, cara, e não teve na season finale. Eu comentei quando começou. A gente já tava comentando, né? Todo mundo já tava tirando onda disso. Saiu até foto do Evaristo Costa substituindo o cara pra botar o Oliver Queen is alive. Quando não passou, meu irmão olha pra mim e olha pra ele: meu Deus, Oliver Queen is alive não apareceu na fase de novo. Foi um baque, foi o primeiro boom da season final. Aí assim, eu gostei demais, cara, também. A série pra mim, Arrow, nunca vai se tornar uma Smallville pra mim. Mas é, começou naquela ali, pra mim, 8, porque eu não achava muito ruim, não achava muito bom. Aí melhorou, aí depois deu uma caída assim lá pro episódio 12, 13, assim, eu comecei a ficar, ai, tá chato. Mas a reta final também foi muito boa e me empolgou de vez pra voltar com a série. É, por quê? Eles não... Os produtores, os roteiristas, eles não têm medo de deixar as coisas acontecerem. Por exemplo, a cidade foi destruída mesmo, acabou... O cara, o Merlin, sambou na cara de todo mundo, né? Com duas bombas, né? E destruiu o meio, sabe? Ousado que você fica... Putz, eles fizeram mesmo. Prometeram, o Merlin foi um coringa de carteirinha naquela jogada ali. Foi, assim, ousadia, destruíram mesmo a cidade e mataram um personagem que é importante na série, que é o Tommy. E eu achei isso magnífico. Esse negócio de ficar de ladainha, sabe? Com série, com season finale que não pode estar falando. E isso já acabou, cara. Eu gosto disso, é de ousadia mesmo. E mataram o cara e ele tá com a Laurel, uma coisa que todo mundo achava que não ia acontecer, igual era Clark e Lana, nunca podiam ficar junto, e bem ou mal eles estão agora. Não se sabe até quando, mas o cara morreu, então já é mais um ponto pra juntá-los, entendeu? Ah, sim, só esperava um pouco mais do cara que provavelmente será o Roy. O Roy, né? O outro arqueiro. Eu também esperei mais, mas eu acho que ele tem uma simpatia que, quando ele pegar o jeito do Roy mesmo, do parceiro do arqueiro, eu acho que vai engrenar. Mas, assim, vou confessar que até a Felicity entrar pro Arrow Team, eu não gostava tanto assim de Arrow. Eu assistia, mas assistia com aquele, tudo bem. Mas depois que a Felicity entrou no Arrow Team, depois que o Manu Bennett, o saudoso Crixus de Spartacus, entrou na ilha também, apareceu nos flashbacks, o ritmo da série deu uma virada muito boa e isso só me fez animar mais e mais. Não, e a Felicity, ela é demais engraçada, cara. Eu shippo ela com o Oliver também, e o que é mais engraçado é que, assim, toda vez que ela tava com o Oliver, ela soltava uma frase daquelas que, porra, tipo, só falo o que não deve se falar na hora que eu tô junto contigo. E ela é demais, cara. Ela fortaleceu muito o time. Eu fiquei, nesses últimos episódios, eu fiquei... No começo até achei um pouco disso, sim, é que essa é só uma imitação da Chloe. Mas não, ela conseguiu botar A Chloe não tinha esse lado cômico, né? Assim, igual. Assim, tinha e tal, mas não era tanto assim. E depois, nas últimas temporadas de Smallville, a Chloe ficou uma personagem super séria, cara. Entendeu? Ela mudou completamente. A Felicity, ela já veio quebrando tudo. Ela já é cômica por si só. Mesmo quando ela não era da equipe do Oliver, na empresa, nas indústrias. Lá, ela já era assim. E ela já deu essa cara pra personagem e ficou muito boa. Eu não gostei muito daquele episódiozinho lá nos últimos, já, que o Dig ficou com aquela palhaçada de que ficou bolado com o Oliver, porque o Oliver não escolheu matar o cara que ele queria. Pô, cara, são duas pessoas, são dois, né? Eram duas situações. Ele tinha que escolher uma, ele julgou que aquela que ele escolheu foi acertada. Mas aí, Enfim, no final das contas eles se acertaram e ficou legal. Gostei também da season finale, foi positiva. Muito bem. É, gostei. E animado mesmo para o retorno de Arrow. Muito bem, muito bem. E pra gente terminar esse Logado Cast gigante, vamos falar de uma série que terminou, né? Acabou, que foi Smash a Cadeira. Terminou. Cancelada, né? Steven Spielberg não dá certo com nenhuma série que ele coloca no ar. Inacreditável. E não vai dar certo nessa temporada também com Lucky Seven, que é bem ruim, né? Cenas do próximo capítulo. Smash terminou. Episódio final duplo. Legal. Gostei. Sambaram na cara das pessoas dando o prêmio de melhor atriz de musical pra Avelina e deixando... McFee sem nada. Na minha não são, não. Na minha não são, cara. Eu achei que eles iam dividir. Eu achei que eles iam dividir. Olha, o prêmio. Não, quem mereceu sempre foi a Avelina. Vou mentir. Ontem eu até achei também que eles... Eu cogitei essa ideia de dividirem, mas eu conversando ontem com o Celso, que é o reviewer de Smash, todo mundo aqui conhece, o Celso Landolfi, ele é fanzaço. Eu conversando com ele ontem sobre isso, eu falei, cara, não me surpreendeu a escolha de melhor musical e da Avelina. Eu torci pra Avelina e pra Bom Michel ganhar também, porque eles mereciam, né, cara? A essência de Smash foi Bom Michel. Só que a primeira parte, o primeiro episódio, não achei essas coisas todas, dei uma nota 8. Nota 7, foi muita enrolação. Foi muito em relação à segunda. O segundo já foi legal. Foi bem legal e tudo. Eu gostei. Que se prenderam demais em nominações, né? Naquelas picunhazinhas entre eles. Não gostei da parte final do Tom. Foi muito avulso, sabe? Aquilo. Foi bom, gostei. Dei nota 9, mas assim, pra mim faltou emoção. Episódios de Smash passados, eu consegui chorar, cara. Com esse, não. Sabe, pra mim, e o Celso achou a mesma coisa. A gente achou que faltou emoção, aquela emoção de caramba, cara, a série acabou. Ser um final. Merda, sabe? Só faltou isso, emoção, mas eu gostei. Muita gente fala, mas eles já tinham gravado quando anunciaram o cancelamento. Beleza, mas mesmo se fosse um season finale, ia ser um season finale esquisito, sabe? A respeito dos prêmios lá do Tony. Eu achei que quando eles usaram o recurso de indicar a Avelina tanto como atriz coadjuvante como atriz principal, é porque eles tentariam dar um balão em que a Ivy, ela ia vencer como atriz coadjuvante e a Karen como principal, e aí ia dar um empate no musical entre Bomb Shell e Hit List. E eu gostei que quem levou o prêmio de atriz coadjuvante foi a Daisy, né? Que isso foi muito esquisito. E a Ivy levando o prêmio de melhor atriz, eu gostei demais disso. Vi a atitude totalmente recalcada da Karen. Eu ri naquela hora, né? Foi legal o Jimmy ter ganho o prêmio lá de roteirista. Jimmy não, o Kyle, né? Morreu também, recebeu o prêmio. Achei que foi legal. Só que justamente isso, faltou a emoção mesmo de um season finale. O gosto de quero mais, né? Se fosse ter uma terceira temporada. Não sei. Cara, mas também assim, seria muita presunção da uma um Tony pra Hit List que tinha saiu assim do nada, rapidamente foi pra Broadway, já Bom Michel bem ou mal, cara, com todos os problemas que tinha, já era uma mega produção, né? E também pra Karen, assim, ela chegou agora, já vai ganhar a Ivy, pelo menos, né? Já tinha participado de outras coisas também. Pô, tava interpretando a Marilyn, que também não é pra qualquer um. Eu acho que seria muito estranho dar pra Karen também, entendeu? E eu tenho que falar uma coisa. Michael Auziello, vá a merda. Porque eles colocaram lá, porque vai ter a grávida, porque vai ter não sei o quê, e porque vai ter o beijo de um gay no hétero. Sério, que vocês me colocam um avulso no último episódio da série e botam o menino Tom pra dar um beijo nele, e ele é o hétero que vai retribuir o beijo? Sério, Auziello, você tá de sacanagem com a minha cara? Sério, não. Sabe quem, isso aí foi ridículo. Sabe quem é o hétero, Gui? Não tem o marido, namorado, a Lina até deve saber mais do que eu. O marido, namorado de um dos irmãos Walkers, lá, o que tá em The Americans. O marido do... Que é cozinheiro. Ele que é... ele que entrou como avulso em Smash pra ganhar um beijo do Tom. No último episódio. Ah, ele era o hétero? Ele era o hétero em Smash. Ah! Ele que era o hétero em Smash. Bem, Smash terminou esse ciclo. E o Logado Cast de hoje também tá terminando o ciclo. Tá terminando. Ficou gigante, muita coisa. Mas é esse, né? Semana passada não teve. Duas semanas aí que vocês estão sem podcast. A gente precisava comentar a notícia, precisava comentar as finales. Nós não esquecemos da finale de Hannibal. Não esquecemos da finale de Revolution. Que todos estão querendo saber o que vai acontecer. Spendrive Mega Evil vai voltar. Né? Game of Thrones. Tem casamento vermelho essa semana. Né? A season finale de Game of Thrones. Tudo isso nós vamos comentar. E preparem-se, porque vem aí o podcast dos Upfronts. Vem aí o podcast das séries maravilhosas que vão estrear na Fall Season. Tem tanta coisa ruim, gente. Tanta coisa ruim. Tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Então... Tu diz que é ruim antes de ver, que depois tu paga pela língua. Ah, essa... E aposto que tu falou mal de Beauty and the Beast. Falei que ia ser um lixo, que ia ser cancelado. As duas que eu falei que iam ser ruins, que foi Beauty and the Beast e o Guys with Kids, foram as séries que eu assisti que mais me divertiram nessa última temporada. Mas eu já, a Fall Season desse ano vai ser osso, cara. Tem umas séries que elas são muito ruins, mas que eu ri no promo, né? Tem umas séries da ABC, principalmente, que elas ofendem, elas falam assim, vocês são os retardados, vocês estão rindo disso. Eu ri, e assim, eu vou assistir pelo menos o piloto, eu já garanto duas, que é a Trophy Wife e Super Fun Night, com a maravilhosa Rebel Wilson, né? As promos são horrorosas, mas eu gostei, eu ri. E vamos falar de promo na próxima semana. Linoca, merchans e despedidas. Foi um prazer estar aqui novamente, é sempre bom poder comentar tantos assuntos maravilhosos com esse pessoal e espero estar aqui na próxima. Vocês me encontram no Twitter, Aline com Y2N, _ Carvalho, e estou no Cine Alerta também, toda semana, com as colunas de destaques da TV, lançamento de DVD, e também lá no Logado, com especiais, essa semana sai outro, e, bem, visitem o Logado. Vejam o especial de Grey's Anatomy, que tá bem bacana. E é isso. Tudo bem. Senhor José Guilherme? É, pessoal, eu tava com saudade já de gravar cast e tudo mais. Comentar série é muito bom, né? A gente tinha mais falado de cinema ultimamente. E assim, vocês me encontram no Twitter, gigas_marx. E toda semana aqui no Logado, a maioria das séries que eu faço estão parando. Acho que eu só volto na Fall e Under the Dome, né? Que tá chegando aí. Tomara que seja boa, que vale a pena fazer review. Mas é isso. Toda semana eu tô lá no Cine Alerta também. Mas lá que eu tô parado mesmo, porque a maioria das séries que eu escrevo lá é tudo de Fall Season. Ai, ai, eu acho, Léo, que o Gui deveria escrever as reviews de Pretty Little Liars nessa Summer Season. Nossa. Entendeu? Dar um enfoque nessa série maravilhosa que está voltando. É inacreditável. Essa porcaria volta agora, na próxima terça-feira já. Começa a maravilhosa PLL, quarta temporada. E, aliás, tem que fazer um rápido comentário, que eu assisti o preview de Twisted, né? A nova série da ABC Family, que vai fazer dobradinha com PLL. E, gente, a série é muito ruim. É PLL all over again. É mais um mistério estapafúrdio que eles vão ficar enrolando vocês. Não assistam. E tem Denise Richard mais canastra do que nunca. Não assista, não assista. Passe longe de Twisted, por favor. É ruim. É ruim demais. Léo, minha chance de despedida. Cara, arroba Lexaveco, Facebook Lexaveco. Vocês me encontram lá. Se mandar mensagem, vou ficar muito feliz em responder. Quero mandar aqui... Mandar não, quero... fazer um PS aqui que essa semana que passou foi muito importante porque finalmente consegui dar um abraço pessoalmente no Guilherme. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro, nos conhecemos pessoalmente, foi muito bom, muito bom, muito bom. Melhor parte da viagem. Foi, e assim, espero que se repita mais e mais vezes e vai se repetir e só falta dar um abraço na Aline, só isso. Ai, que lindo, estou chorando aqui nesse momento. Ai, e até a próxima. Ai, Brasil. Vocês já conhecem tudo, né? @ _Sasser. todas as segundas-feiras no Spin-Off Podcast. Agora a gente tá em hiatos, né, de mid-season, mas na segunda-feira saiu o nosso... Vai, segunda-feira vai sair o Spin-Off número 200, tá bem legal. A gente fez uma edição toda especial, muita coisa legal. Spin-Off 200, spinoff.com.br, cinealerta.com.br. Esqueci mais o que tem, esqueci, tem muita coisa, não tô lembrando. Acho que é só isso, né? Logado.com, acessem, @ logado com 2Gs no Twitter e facebook.com/logado com 2Gs também. Fique atento às nossas atualizações. Assinem o nosso feed, que nós temos feed de notícia agora. Assinem o nosso feed, aí você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, as notícias, podcast, os especial da Aline, que vai ter especial Dia dos Namorados, falo, já tô adiantando pra vocês, vai ter especial de Dia dos Namorados, vai ser uma loucura. E se preparem, porque vem aí o podcast mais esperado do ano, que são as nossas apostas pra Fall Season, vai estar, ó, da pontinha da orelha, tá bom? Grande abraço pra você que nos aturou até agora, e vai ter mais uma música muito legal pra terminar, não vou contar qual é, quem tá aqui já sabe, mas aproveitem e até semana que vem. Tchau. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Parar o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Parar o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que crescem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Parar o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, essa linha fica louca. Fica louca.